Regulators. We regulate any stealing of his property. We're damn good, too. But you can't be any geek off the street. Gotta be handy with the steel, if you know what I mean. Earn your keep. Navio Pirata número 38, porque isso é retroalimentação. It was a clear black night, a clear white moon. Warren G was on the streets, trying to consume some skirts for the E, so I could get some phones. Rolling in my ride, chilling all alone. Just hit the east side of the LBC, on a mission trying to find Mr. Warren G. Seen a car full of girls, ain't no need to tweak. All of you search, know what's up with 213. Olá, olá, bucaneiros e bucaneiras. Estamos aqui com o Navio Pirata, o podcast da Max Rebo. Quem apresenta hoje sou o Daniel, e ao meu lado está o senhor Pedro Falcão. Olá, como vocês estão? Estamos aqui mais um Navio Pirata, muito louco. É, não tivemos na semana passada, mas sim, estamos aqui para... Tendo essa semana. Tendo essa semana, que já é uma vitória, né? Uma vitória de cada dia, né? É isso que dizem. Com certeza, um dia de cada vez. Mas é, exatamente isso. Bonito, bonito. E na minha diagonal, à direita, o senhor Fernando Muccioli. Olá a todos, é importante essa definição dos pontos cardeais, é importante. Sim, sim. Eu tô sentado a mais ou menos as 2 horas do Daniel, assim, mais ou menos, né? Se você estiver agora voando num F-15, pra você se localizar melhor, eu tô mais ou menos... O Falcão tá às 12 horas do Daniel, eu tô mais ou menos às 2. Tipo isso. Por 2 e pouco, né? Assim, passou um pouquinho a hora... Já tá quase chegando na hora do lanche da tarde, dependendo de onde você estiver. Mas como o Falcão falou, a gente conseguir levantar da cama e abrir os olhos e encarar mais um dia... Já é uma grande vitória, já eu é acho. Já é uma grande vitória. Já é uma grandíssima vitória. Eu gostaria só de falar que, mais uma vez, a nossa fonte, né, da nossa mesa de som zoou. E a gente ainda não conseguiu trocar. Vamos trocar isso amanhã de manhã, esperançosamente. Mas essa fonte será trocada. Então, por enquanto, estamos usando 2 microfones para falar em 4 pessoas. Exato. Se o áudio estiver estranho, mal aí. Se não estiver estranho, não repara. Exato. Não pense muito sobre isso. Eu diria que... Porque a fonte queimou lá na BGS, né? Eu diria que esse é um bom resumo do evento, assim. Exato, exato. Como, se você me perguntar, Muccioli, como é que foi a BGS, cara? Eu vou te responder, olha, a gente ligou uma mesa de som e o evento queimou. A nossa mesa. Foi pro saco. Então fica aí com esse pensamento, tá ligado? E, bom, só pra continuar aqui as apresentações, no horário do lanche da tarde está o ilustríssimo... Raoni Marx Marx. O melhor lanche. O melhor horário, na verdade. Eu até ganhei um lanche da tarde aqui antes da gente começar a gravar, porque era um sinal. É, hoje é dia do queijo quente, cara. Exatamente. Louco, tudo, louco. Tudo bom? Tá todo mundo feliz? Não. Não, tô perguntando pra eles. Eles não estão. No futuro. Eles não estão. Eles não estão. Se eles tivessem, eles não estariam, tipo, ouvindo podcast, eles estariam nas Bahamas, jogando dinheiro no mar, assim, tipo, foda-se! E é isso, apresentados estamos, vamos seguir aqui pro momento mais fedido, mais cocozento, mais cheio de bosta do dia, aquele maravilhoso Chorume Watch, o seu shake de chorume semanal, onde a gente traz as piores coisas da humanidade. É o nosso lembrete... semanal de que a humanidade continua uma merda. Acho que tá tudo um cu. Sim, cara. É culpa de todo mundo. Sim, sim. E o chorumão dessa semana é, bom, né, estamos época de eleições, essas coisas e tudo mais. E recentemente, né, rolou aí uns apoios engraçados de celebridades gringas para determinados... Candidatos, né? Exato, tinha esquecido a palavra. É. E, pô, isso é bem escroto, né, cara? Foi engraçado porque essa semana apareceu um tweet da Lindsay Lohan, tá ligado? Tipo, então... primeiro, tipo, de que buraco você saiu? Tá ligado? Volta pro buraco onde você se escondeu, tá? Primeiro, que você tá falando sobre a política do nosso país, cara? Vai embora, tá ligado? Já começou bizarro quando o Mark Rowe falou, não, vou votar na Marina Silva. E aí depois ele voltou atrás, não vou votar mais, tá ligado? É, o que a gente falou, o Mark Rowe fez isso de graça, né? De, tipo, de não, cagada. Foi totalmente gratuito, assim, burrado, o bagulho, tá ligado? Pra nada, tipo, se queimou de graça, mano. É muito burro. É assim, muito sabe? Burro, tipo, mano, e porra, Hulk, a gente não precisa de você, cara, sério, velho. Fica aí, tipo, matando homenzinhos, tá ligado? Não se meta na política brasileira, assim. Não, eu tô achando muito engraçado, né, esse esse apoio dos gringos, tá ligado? Tipo... É porque a gente tem que lembrar que existe essa tradição gringa, assim, deles apoiarem sempre, né? Tipo, toda celebridade vai lá e fala, vou votar no fulano, vou votar em sei lá quem. Eles sempre falam, os jornais falam. Não, você tá ligado, mas isso funciona lá, tá ligado? Isso, ali, essa aqui é a questão. Tipo... Aqui é tipo, meu, você falar que você tem um candidato é quase vergonhoso, assim, por mais que você de fato acredite. Não, e mesmo assim, sei lá, se celebridades aqui no Brasil optam por apoiar abertamente um candidato, beleza. Só que, tipo, uma coisa quando você é uma celebridade lá da gringa, que nem vai participar da votação, nem faz ideia do que tá acontecendo aqui, fala assim, ah, não, esse cara aqui é legal, tá ligado? Tipo, mano, você leu alguma coisa, tá ligado? E aí foi bizarro porque o TMZ lançou uma notícia falando, Lindsay Lohan fala que o candidato dela é louco porque tem toneladas de cocaína no helicóptero dele, tá ligado? Tipo, o quê? E o que foi mais engraçado é pra você ver como o TMZ é uma merda de um veículo, tá ligado? Primeiro que ele falou que não, ele tem uma empresa, a empresa é dono desse veículo, que tipo, não é verdade. E aí depois ele falou, não, porque encontraram 4.5 toneladas de cocaína tipo, no helicóptero. Caralho. Eu falei, não... Eu acho que não existe um helicóptero que leva isso, que leva isso, sabe? Caralho. Tipo, o helicóptero toneladas, já tava levando meia tonelada e já tava pesado. Tipo, como é que você esconde isso, né? Tudo, tá ligado? Não, tipo, meu, 4.5 toneladas, amigo, é cadeia na hora, né? Tipo, não é tipo de coisa que você bota debaixo do banco, tá ligado? Esse daí é o famoso helicóptero mamute. Já viram? É igual o carro mamute do Speed Racer, que eles chegam na corrida e falam, vocês viram? Ontem roubaram um banco e levaram todas as barras de ouro. E vocês viram também? Hoje, um caminhão entrou na corrida. E daí, tipo, nossa. Que coincidência. Tipo, não deve ter nada a ver uma coisa com a outra. Daí, no final, o negócio explode e pega fogo em volta do caminhão e ele derrete, tipo, todo o ouro que eles roubaram ontem à noite. Eles fizeram um caminhão até de manhã, tá ligado? Era tipo um helicóptero de 4 toneladas feito de cocaína. O helicóptero mamute. Não, é foda. Não, e aí, tipo... E aí, logo na sequência, depois da Lindsay Lohan, a Naomi Campbell também, que é uma supermodel. Modelo, supermodel, que era muito famosa até, sei lá, o começo dos anos 2000 e tal. E depois ela caiu também nesse mesmo buraco que a Lindsay Lohan, eu acho. E é engraçado que... primeiro que essas duas, têm, como celebridades, elas têm um histórico muito duvidoso de, digamos, direitos sociais. Sim, com certeza. Tipo, bem duvidoso. Ei, assim. Pra quem não lembra, a Naomi Campbell jogou um celular na cabeça de uma empregada. É, tá ligado? Exatamente. A Naomi Campbell é aquela que foi, tipo, numa reunião com um diamante que todo mundo tinha certeza que foi arrancado de pessoas mortas. Tipo isso, exato. E a Lindsay Lohan também já foi pega dirigindo, já falsificou documentos, já fez um monte de coisa. Cara, ela já foi pega fazendo tudo, tá? Ela pega sendo a Lindsay Lohan. Exato. Esse foi o pior crime dela. Assim. Bom, né? Tem, além de tudo, então tava estranho nessa questão toda, né? Sim, tipo, as celebridades falando e apoiando o Arcio Neves. Até que descobriram. A Folha foi e descobriu, fez uma matéria muito bacana, curta, mas foi bacana. Eles descobriram de onde veio esse apoio, né? Sim. Porque as duas, quando elas soltaram esses tweets de apoio, elas soltaram com uma hashtag que é HTVBR, eu acho que é Hollywood TVBR. O que é Hollywood TVBR? É uma empresa de comunicação aqui do Brasil que tem ligações, que faz tipo promoções e ações com celebridades de Hollywood, e é o de um brasileiro aqui que tem contatos em Hollywood. Exatamente. E aí ele... O Romero Brito da comunicação. Exatamente. E aí ele foi e falou pras meninas, não, apoia aí porque isso é importante e tudo mais. Mas imagina o papo que ele deve ter levado, o Lero, mano, sabe? Tipo, pra... Não, porque pode ter certeza, porque se o Aécio não entrar, vai virar um o Cuba aqui. Cara, imagina que, tipo... O cara disse que tem contatos em Hollywood, né? Ele deve ter jogado Counter-Strike com um maluco americano uma vez, tá ligado? Pois é, cara. Tipo, não, porra, o cara é mó meu brother, assim, mandei vários HS. E, meu, ele elogiou a minha mira, meu. É meu contato em Hollywood, saca? Deve ser um bagulho nesse nível, assim. E o pior é que, tipo, se meu, deu um maior backlash escroto. Tipo, certamente ele não falou pra Lindsay Lohan que esse cara tá envolvido num caso de 500 quilos de cocaína, sabe? Daí assim. E ela ia apoiar. Nossa, é nós, tá ligado? É nós mesmo. Nós mesmo vagabundo. Mas não, entendeu? É porque, meu, aposto que ela deve ter lido esse negócio do TMZ hoje de manhã e falou... What the fuck did I do last night? Sabe, assim, tipo, mais uma vez, que merda eu fiz ontem à noite. Tipo, mais uma noite pra Lindsay Lohan que ela acorda o dia seguinte sem saber o que acabou de acontecer, tá ligado? Exatamente, cara. E tipo, cara, certamente ela deve ter pensado... É porque ela apagou mesmo, né? Dizem que ela realmente apagou aquele tweet depois. E... porque, cara, deve ter dado bosta. Tipo, o PR dela falou, mano, você fez isso daí por algum dinheiro, pelo menos? Você ganhou alguma grana? Ah, não, fiz porque ele era brother. Mas você é muito burro, hein, meu? Você se entrou nessa de gaiata mesmo? Ah, então, ganhou um sacão de pó, certeza. Tipo, é, no mínimo. Eu acho que ele, tipo, ela sabia exatamente de tudo que o cara fez e falou, tipo, nossa, é como se eu concorresse a presidente de um país. Se ele pode, eu se também pode, posso. Eu totalmente posso. É isso, né? É um voto em favor da galera. É, dela mesma. É, dela mesma. Um voto egocêntrico. Voto egocêntrico. Mas enfim, né? Mas acho que independente, tá ligado, se for jogada de marketing ou não, independente do candidato que eles estão apoiando, independente do... pode ser Lindsay Lohan, pode ser Morgan Freeman, pode ser quem for, cara. Tipo, mano, não faz sentido, tá ligado? Tipo, essas pessoas não estão participando das votações aqui, tá ligado? É. Tipo, a opinião deles não faz sentido aqui, tá ligado? Pelo menos nessa questão, tá ligado? Não faz. E, tipo, só pra mostrar como a campanha eleitoral esse ano tá uma merda, né? Não, pois tá é, tá muito cara. Ruim, tipo, começou... todo ano parece que é assim, né? Começa ok e vai descambando. Mas esse ano, tipo, os últimos dois debates de presidente foram só, tipo, um xingando o outro. Cara, descarrilhou logo do começo, tá ligado? Cara. Foi bizarro. Acho que o senhor está sendo leviano. Eu tô... ó, olha nos seus olhos. Leviano. É tipo aquele do Maluf, né? O senhor é um mentiroso, caluniador. Mentiroso. Então, o que é foda é justamente isso, assim, é como você falou, né? Melhorou, de fato, né? Comparativamente, assim, muito tempo atrás, melhoraram os debates políticos e tudo. Mas descamba para umas coisas que ainda é muito impressionante, tipo a Dilma perguntando, fazendo perguntas, tipo, jogando uma indireta pro Aécio Neves. Ah, o que, que você acha de pessoas que bebem e dirigem? Hein, Aécio? Sabe? Dando uma cotovelada. Hein, Aécio? Diga. Não, Aécio, e aquele pó, hein, mano? Voltou lá perguntar isso, sabe? Tipo, e cara, e é engraçado porque, assim, porra, tem coisa pra se discutir, sabe? Não é como se, tipo, beleza, tá faltando assunto, sabe? Tipo, não, cara, meu, tem coisa pra se discutir. Tipo, a Dilma facilmente poderia, se ela começasse a falar de uns programas sociais, uns negócios, sim, sim. Que é o que, pelo visto, o eleitorado está a fim de aprender sobre a Dilma, sabe? Falar sobre a economia, os planos econômicos dela, o que for, porra, ia ser bom, sabe? Tipo, sim. Mas não. E aí, Écio? E aquela bebedeira, hein, Écio? Você é muito inocente, né? Écio. Hein? Você não entendeu nada. Você tá sentindo algum cheiro? O governador acabou de ser eleito sem plano de governo. O eleitorado tá interessado em quê? Eu quero barraco. Exatamente. Tipo, e aí, Écio, o filho é seu? Eu tenho o resultado aqui, ó. Oh, não, deletaram os documentos. Exato, cara. Faz logo no ratinho essa bosta. Nossa, imagina, debate no ratinho, tá ligado? Já chegou nesse nível, bagulho. Aí, toda vez que ela manda, que manda uma indireta, eu entro, opa! Aí o ratinho dá uma volta, assim. Com comentários ótimos. Com um número musical do Jean e Giovanni no meio, tá ligado? Hip Jean e Giovanni, que eles separaram, né? Coitado. Ah, poxa vida. Nossa, eu nem sabia disso. Que bosta, né? Daqui a pouco o debate vai ser tipo, a sua mãe é uma puta. Não, não é, não. Nem é. Tá nem é. Mas é, cara. Daqui a pouco o debate vai ter e risada do Chaves no cara, fundo. É só assim, o que ó, falta, são foda. Efeitos sonoros, cara. É. Eu vou ver se eu pego um desses debates, os últimos que tiverem, e eu adiciono uns efeitos sonoros, uns vai trilhos, ter todo o traje a rigor no canto do estúdio pra um cara fazer trunks. E é toda a banda usada pra isso. Mas é foda, cara. E o que eu acho, como o Mussa realmente tava falando, isso de fato mostra, né, a qualidade... da discussão política, chegamos, assim. Né? Uma coisa que é muito interessante é que tudo é catalisado pela internet, né? E na internet, pela facilidade de ser tudo... É muito fácil você ser escroto. Então as pessoas realmente entram nesse caminho sem pensar. E é engraçado isso, porque, tipo... Cara, a gente já falou, acho que aqui, sobre as nossas preferências, né, políticas e tudo mais. Eu não votaria no Aécio, mas, porra, precisa fazer o que estão fazendo com ele? Não precisa, pois sabe? Pois é, cara. Precisa, tipo, inventar, não, porque ele vai entrar no poder, aí acabou, todos os pobres vão morrer tudo no dia seguinte, sabe? Tipo, mano, mano, os pobres vão morrer, vai acabar a água pra sempre. Exato, tipo, não, isso não vai acontecer, galera, sabe? Tipo, não é assim que funciona. É, então, eu acho que, tipo, o que precisava era... E é isso mesmo, eu sinto falta de discutir essas propostas, sabe? De, tipo... É, porque a grande real é o seguinte, é que discussão política hoje em dia no Brasil é aquilo que a gente já falou sobre, não é mais discussão política, e sim um monte de gente gritando na cara do outro e apontando o dedo, tá ligado? É. Tipo, ao invés da galera pegar e querer votar num determinado partido porque gosta dos seus projetos e tudo mais, exato, quer votar porque foda-se aquele outro partido, tipo... Cara, tipo, independente... Do... Sei, Lohan gosta mais do meu candidato. Tipo, independente do partido que você vai votar, cara... Pode ser PSDB, pode ser PT, pode ser o que for, tá ligado? Tipo, entenda o que o partido tá propondo e, tipo, apoia o que o partido tá propondo, tá ligado? Cara, imagina se nos anos 90 o N5 apoiasse o PT e o Backstreet Boys apoiasse o PSDB, tá ligado? Imagina a guerra civil, tá ligado? Mano do céu, cara. Eu acho que ia ser muito mais legal. E assim, meninas adolescentes trocando facadas, cara. A guerra civil do boy band, né? Mano. Mas e isso que é engraçado, então, porque... É, pô, eles têm certamente coisas pra se debater. A Dilma precisa conversar mais sobre as questões políticas dela. O Aécio precisa mais falar sobre os planos sociais dele. Tipo, é muito claro que precisa ser dito e precisa ser conversado. É, o nosso grande problema é que no Brasil a gente tem um péssimo hábito de demonizar as coisas, tá demonizar ligado? É transformar tudo em futebol, né? Exato, cara? É engraçado isso. A galera aqui no Brasil curte ter inimigo. É, tá ligado? Então, tipo, ah, se eu curto o drama, PT, mano. É novela, sabe? É, tipo, ah, eu curto o PT, então o PSDB é o inimigo. Se eu curto o PSDB, o PT é o inimigo. É. Tipo, a galera curte ter um inimigo. Tipo, cara, se toca, a gente não tá no Power Rangers, tá ligado? Tipo, então... Infelizmente. Infelizmente, tá ligado? Tipo, não tem essas, tá ligado? Tipo, mano, total. Tem pontos de vista e pontos de vista, cara. Assim que funciona, então. Sabe? Não, e o que é triste é porque, independentemente de quem ganhar essa eleição, pelo tom da forma como a gente tá prestando atenção nesses candidatos, não tem nem como a gente cobrar nada deles ano que vem, entendeu? Sim, tipo, não tem como chegar... E aí? Será que o candidato que eu votei, ele tá fazendo alguma coisa boa? Vamos fiscalizar? Tipo, não tem nem como saber, porque você não tá nem votando no candidato. Você exato, tá votando na festa de botar o outro candidato pra fora. Nas né? tretas. Na festa da treta, né? E é foda que o nível do... Vira tanto... Não, tipo, não é eleição, é tretas da internet. Treta e daí os caras começam a mandar uns argumentos de tipo, se o Aécio foi eleito, ele vai fazer o Bolsa Cocaína. É. E tipo, a Dilma mereceu ser torturada mesmo. Como se fosse, tipo, não, essa é a discussão, tá ligado? Esse é o argumento do debate político. Sim, sim. Tipo, mano, para de zoeira. E, cara, tá ligado? E é engraçado que a gente já tinha falado sobre corrupção naquela época que tava rolando os julgamentos do Mensalão, na época do Amigos do Fórum, né, moça? E a gente falava sobre o Mensalão, a gente falava sobre, meu, sim, é uma questão que precisa ser resolvida, foi um problema grande do PT e tudo mais. Mas tem que parar de botar corrupção como o mal de todos os maus e aquilo que destrói todo o universo e os negócios. Existe a corrupção e é uma coisa... muito preocupante que a gente precisa ser trabalhado. E isso está sendo trabalhado. Sim, sim. Só que nunca, isso nunca vai existir de você virar e falar assim, não, porque aquele partido, né, este é o limpo, ele vai acabar com a corrupção. Esquece, pois cara. Pois é, cara, não tem essa. Esquece, tá é uma coisa do sistema, faz parte do sistema. Existem ótimos políticos no PT, existem ótimos políticos no PSDB, existem péssimos políticos nos dois partidos e ambos também. Ambos os partidos, exatamente. Partidos corruptos nos dois partidos também, sabe? Sim. Então, essa que é a questão da coisa toda. Uhum. Ver com uma certa ponderação, sabe? De forma ponderada mesmo, as propostas e o que aqueles... A visão... É muito mais fácil tentar entender qual que é a visão de Brasil que esses candidatos têm. Se cada um tentar entender qual que é a visão de Brasil desses candidatos, não precisa ficar discutindo se o cara cheira, se a Dilma passa mal, foda-se, sabe? E tipo... Se o cara cheirar, mas for um puta presidente, foda-se, deixa o cara cheirar, sabe? Tá de boa, tá ligado? Isso, exatamente. Isso é outra coisa que eu fico puto também. Porque a gente aqui, a gente sempre fala sobre legalização, a gente sempre fala sobre maconha e tudo mais. Cara, não é porque o cara usa outras drogas que ele merece um tratamento diferente. Exato. Eu acho um absurdo ficar zoando o Aécio de cheirador, mas tipo, um absurdo mesmo, assim. Sim, tipo, é engraçado. É engraçado pra caralho. Sim, mas é que tipo, mas... isso não deveria ser a base do seu voto isso, ou não voto, tá exatamente, ligado? Exatamente, exatamente. Essa não deveria ser uma questão, entendeu? É, se lógico. O cara bebe, se o cara fuma, se o cara faz qualquer cheirar coisa. Cheirar cocaína não é bater em mulher, tá ligado? Tem coisas que você pode falar mal do cara que você... isso eu defino se ele devia exato. Mandar em alguém ou não, mas isso aqui, tipo, é igual o Lula cachorro. cachaceiro, tá ligado? É, tá bom, tipo, você também bebe mais que ele. É, né? Exatamente. Como você fala, começando os trabalhos. Começando os trabalhos. Então, é isso, entendeu? Tipo, não é. Não tem que levar pra esse lado pessoal da coisa. Tipo, o cara não vai levar a vida dele, a vida dele como presidente, como a vida pessoal dele. Não, tipo, sabe? O cara não vai bater na sua porta e enfiar meia tonelada de cocaína na sua cara. Tipo, toma! Não rola uma ditadura, tá ligado? Pode ter certeza que ele não vai perder um dia de trampo porque ele passou o dia cheirando, cara. Não esquece, não tem como um cara fazer isso. Ele trampa em dobro, tá ligado? Inclusive, ele trabalha mais, entendeu? Então não tem essa, cara. Não, esse é outro lance também. Por isso que a gente nunca enfia na cara de ninguém o que a gente pensa politicamente. Principalmente no podcast, porque a gente não quer que... A gente quer que as pessoas... É, vão atrás e pesquisem, tá ligado? Exato. Independente se você quer votar no PSDB ou no PT, tá ligado? Tipo, pesquisa. Se o ponto de vista do PT te agrada, então vota. Se o PT te agrada, então vota também, tá ligado? Não tem problema. Só saiba pra onde você tá jogando o seu voto, entendeu? Sim, completamente. Tipo, é foda isso. Quando você for votar lá, saiba que você está votando por, tipo, você não tá botando só um número. Você tá botando assim, eu escolho que tenha uma lei ano que vem que misture cultura privada com cultura pública. Uhum. Eu tô votando nesse número porque eu acredito que a Lei Rouanet deva ser 100% investida de retorno 100%. E outra coisa também, não se esse tipo de coisa, sabe? E outra coisa também, tipo, essas eleições virou, tipo, eleições do meme, né? Ah, isso é bizarro. E não se baseie nisso, cara. Tipo, não se baseie, tipo, a imagem que a gente viu ontem. Sim. Lembra? Que era, tipo, daqui a alguns anos apoiar isso aqui, daí tinha o logo do PT... Vai ser igual apoiar isso aqui. Daí tinha, tipo, bandeira nazista, tá ligado? Tipo, que, velho? Eu vi esses dias. Tipo... Apoiar o PT vai ser a mesma coisa que apoiar o nazismo. Eu falei, mano, primeiro, você não entende nada do nazismo, pra começo de conversa, e depois, nada do que é a história do PT. Primeiro, tipo, o cara não foi nenhuma outra história na vida, né? Tipo, não, o cara não... O cara, tipo... Não, acho que eu... Não, sei lá, acho que eu não vou, não. Tipo, ele viu... É vermelho, né? Os dois são vermelhos, é igualzinho. O cara dormiu nessa aula, certeza, tá ligado? Cacete. Então, acho que é o seguinte, cara. Tipo, e mesmo se fosse comprando com o PSDB, é tão errado quanto, tá ligado? Então, tipo, meu, independente do voto que você quer, não se baseie em meme e Twitter e o que a galera tá falando de bosta no Facebook, cara. Pega, entra no Google e digita, tipo, Aécio Neves, Dilma, tá ligado? Tipo, vê o que essas pessoas estão propondo. Vê se... O que encaixa no que você quer e, tipo, pensa, saca? Tipo, pois é. E não poderia frisar isso mais. E não seja uma porra de um babaca, tá ligado? Inclusive, tipo... o Marco Battistucci, Marco de Terno, ele mandou uma pergunta. Marcos de Terno. Ele mandou uma pergunta na sessão de perguntas aqui que eu acho que até cabe aqui. Que ele fala: amigos, como faz para fugir das discussões políticas de bosta na internet? E, cara, identifique a discussão de bosta. Vire as costas e sai andando. Vai embora. Cara, a minha estratégia atual tem sido... Cria uma bolha de fantasia. Onde você só se cerca por coisas felizes, tá ligado? Tipo, e more nessa ilusão, assim, pra sempre, tá ligado? É a melhor solução. É. Mas só lembrar que, tipo, não é que a gente tá... Não, a gente não vai dar a resposta. É, tipo, a gente não tem a resposta. Ninguém tem. Todas as pessoas que estão na internet falando coisas sobre todos os candidatos estão erradas. Porque, tipo, não, ninguém sabe. Tá todo mundo no escuro apostando numa coisa que pode dar em qualquer coisa. E, meu, é isso, cara. Tipo, não seja um babaca. E se você encontrar a gente discutindo escrotamente sobre política na internet... A maior dica que a gente pode dar é não entre no meio da discussão, que isso pode ser prejudicial à sua saúde. Vira as costas e corra o mais rápido que você pode, tá ligado? Porque, tipo, não existe discussão mais, tá ligado? É só um monte de gente gritando um monte de merda e não vale a pena entrar no meio, tá ligado? É, total. É isso, cara. Isso foi o nosso saco de chorume de hoje. Pois cara. É, que, como sempre, gostamos de começar com quantidades massivas de chorume pra depois falar... Tive uma epifania. A discussão na internet sobre política é... Então, é exatamente igual briga de torcida no futebol. São várias pessoas gritando, mas ninguém joga. Nenhuma delas joga. Elas só estão gritando. Nenhuma delas encostou numa bola, tipo, de futebol na vida. Nenhuma. Elas só estão gritando. É verdade, é real. Exatamente. É exatamente isso mesmo. Bom, mas é isso, né? É isso. E, bom, depois dessa 4,5 toneladas de churume que a gente teve agora, vamos pra uma pausinha simbólica aí. Daqui a pouco a gente volta com 4,5 toneladas de alegria. Já voltamos. I'm getting jacked, I'm breaking myself, I can't believe they taking Warren's wealth. They took my rings, they took my Rolex. I looked at the brother, said, damn, what's next? They got my homie. Voltamos com 4.5 toneladas de pura alegria e diversão. E, bom, pra quem não sabe, os últimos 4 mil anos, nosso amigo Raoni, ele passou no, no, nas terras do Oriente, viajando e descobrindo mistérios do Oriente. Pois é, ele ficou com inveja do Mussa, depois que ele ouviu o podcast que o Mussa contou tudo sobre o Japão. Ele ficou com inveja, né, Raoni? E aí... Eu não tinha ouvido falar no Japão até esse podcast, mas depois desse eu falei, nossa, acho que eu vou pra esse de mais de um sabor, eu quero ir pra lá. É um lugar onde só tem japoneses? Mas aí eu queria vocês, aliás, até bom que justamente com o Mussa aqui, ver de vocês dois conversando sobre coisas divertidas no Japão e você conta pra gente, Raoni, tudo o que aconteceu no Japão. É, inclusive porque o Mussa ele pode falar, não, você tá mentindo. É, exatamente. Uhum. O Mussa vai ser o nosso filtro de verdade aqui, tá? Conte-nos, como é que foi essa trip? Vai ser a melhor conversa, porque é eu e o Mussa falando sobre coisas que ninguém viu. Era bom o Guidon, não era? Nossa, tipo, nossa, mal gostoso, pode criar aquele legal, lá, né? É. Lembra daquele? Nossa, aquele. O metrô era barato, né? Mas às vezes era caro. Não, tipo, na verdade o rolê do Japão foi muito legal, porque ele começou porque eu e a Heloísa a gente tava juntando dinheiro sem um fim, sem um objetivo. E daí um dia ela chegou... Foi muito bom, porque um dia a Heloísa falou... Meu, ela veio muito séria pra mim, tipo, sabe, eu preciso decidir, ou eu preciso gastar esse dinheiro com roupas, ou eu quero viajar. Deu tipo, acho que a gente sabe qual que a gente vai fazer então, né? Principalmente porque ela ganha milhões de roupas por causa do blog. E daí a gente viajou pra Fortaleza, e no mesmo dia que a gente comprou a passagem pra Fortaleza, que tava em promoção, ela começou a olhar, tipo, quanto custa pra ir, sei lá. Tipo, qual é o pior país que você consegue imaginar pra isso, tá ligado? Tipo, o Japão, que é o mais... É muito longe e muito caro, tá ligado? Uhum. E a treta do Japão é essa, que todo mundo fala, tipo, não, você não pode ir pro Japão lá. Nossa, custa milhões de dólares pra você chegar. E lá você não consegue sobreviver, porque é tudo muito caro. Daí, tipo, a passagem não era tão cara. E quando a gente chegou lá, a gente descobriu que nada era caro. Sim. Tudo custa mais ou menos, tipo, metade das coisas daqui, tá ligado? Isso é surreal. Isso foi muito surpreendente. Tipo, eu lembro que eu cheguei nesse fim de semana, eu tava na casa da minha sogra. Só mesmo com dólar alto, essas porra, não tem muita influência nisso, assim? Ah, não, porque depois que você troca o dinheiro, você trocou o dinheiro, né? Porque a treta do Japão é que eles não aceitam esses negócios de Visa Travel Money, tipo, tem muito poucos lugares que aceitam isso. Ah, entendi. Então a gente levou, tipo, maços granas, de dinheiro, granas. Maços de ien, assim. Entendi. Então quando você chega lá, você faz a conta pra ter uma noção de quanto eu gastaria isso se eu tivesse aqui, tá ligado? Tipo, na minha vida isso vale todo esse dinheiro? Mas, tipo, lá você tá com o dinheiro deles, então não faz, você faz a conta mais por eles. E é impressionante como, tipo, o suco é de lá, você foi que por que que no Brasil não custa isso? É, tipo, lá você, sei lá, paga 10 reais num prato de gyudon, assim, não, e tal. Eu pagava 10 reais num prato que era, tipo, arroz com um molho exótico, várias algas picadas e pedaços de atum cru, assim. Sim. Era maravilhoso e custava, tipo, 550 ienes, que a conta que você faz mais ou menos, eles fazem uma conta de, tipo, 100 ienes é um dólar. Mais ou menos isso. É. Então, 100 ienes é mais ou menos 2 reais. Então, por essa conta, você tem uma noção das coisas, assim. Daí a gente tinha um aplicativo genial que convertia pra milhões de moedas. Daí a gente sempre recorria a ele em momentos de, tipo, calma aí, vamos ver qual que é de verdade. Principalmente na Coreia, que foi horrível. A gente foi pro Japão, que a gente fez, tipo, tá, 100 ienes são uns 2 reais. Então, tipo, 1.000 ienes são 20 reais. Beleza, você tem, sabe, tipo, esse negócio custa 5 mil ienes. Meu Deus, custa 5 mil. Ah, não, tipo, dá uns 100 reais e eu acho que é ok. Daí a gente foi pra Coreia, onde 1.000 won eram 2 reais. Daí, tipo, era um cacete. Eu acabei de sair do 100 pra 2, eu tô no 1.000 pra 2. Tipo, a gente não conseguia fazer a conta de jeito nenhum quando a gente foi pra Coreia. Era muito foda. Aliás, você teve essa coisa da Coreia, né? Que você realmente não curtiu. Quando você então, voltando no Japão, sobre o Japão. A Coreia... Foco no Japão aqui, galera. Foco, eu acho que, tipo, a Coreia foi... Igual quando você entra no supermercado pra comprar comida e você tá com muita fome, que você quer todas as coisas, só que exatamente ao contrário. Porque a gente tava cada um com uma mala gigantesca quando a gente foi pro Japão, tá ligado? Daí ela tava mais ou menos na metade cheia. Daí, quando a gente foi embora do Japão, Ela tava bem cheia. Ela tava, tipo, a minha mala tinha 46 quilos. Caralho. Daí a gente foi pegar. A gente foi pegar o. E é uma mala só. Pera, isso, o que você trouxe? Além a gente de... comprou roupa pra cacete, que é uma coisa que eu não esperava. Que a gente entrava nas lojas e não era tipo, yes, eu adoro comprar roupas. Eu nunca compro. Mas daí a gente... vai, assume que você gosta, velho. Não, eu gosto, eu nunca compro, mas eu. Porque, tipo, ah, eu já tenho roupa, sabe? Eu não vou ficar gastando. Mas lá era tipo, cacete, por que essas coisas. É barato, coisas têm, né? Esse preço, sabe? É, bem, é muito barato, e eram roupa roupas lá, super cara. Boas, então. É. Daí a gente tinha, eu tinha uma mala de 46 quilos. Eu cheguei lá pra um voo internacional rumo à Coreia e a mulher riu da minha mala. Porque, literalmente. Eu juro, a mulher, tipo... e daí ela falou com outro cara, e o cara rindo também. E eles, tipo... Ela virou pra mim, tipo... Não, sua mala tem que ter 23 quilos. Era exatamente o dobro. E... daí a gente falou, cacete, né? O que eu vou fazer? E quanto custa pra eu pagar, tipo, o excesso de... Ah, não, hoje você não pode pagar. Não, por quê? Só, porque Coreia. Porque Coreia. Sabe porque Deus. Porque a Coreia te odeia, não, ela né? falou, tipo, ah, não, só nos fins de semana. Nossa, que arbitrário, então, tipo, né? Isso acabou com, tipo, a gente teve que deixar milhões de coisas guardadas no aeroporto no Japão pra quando uhum. a gente voltasse, a gente pegava de volta então. E tal. Só que a gente entrou em desespero, a gente tava tipo, meu, para tudo, cancela a viagem, só que ia ser uma treta tão grande, a gente ia ter que pagar tão caro que valia a pena só, não, tá, vamos, uhum. deixa, a gente deixa tudo aqui. Então, tipo, a gente começou a viagem do pior jeito possível, sabe? Tipo, você tá... Já na raiva, assim, já. Porque no Japão todas as coisas dão certo porque as pessoas são boas e tal, e a gente chega nisso depois. Mas, é. Tipo, a primeira coisa que a gente fez pra ir pra Coreia foi tipo, ah não, tudo deu errado já, você pode sentar crer. Aí, chorar e porque você se fudeu, tá ligado? Então foi muito foda, foi exatamente o contrário de ir no supermercado com fome, tá ligado? Tipo, tudo que a gente via na Coreia, a gente já tava tipo, que merda! Mas, é, o Japão é o melhor lugar no mundo. O Japão, então, isso que você falou é foda, porque no Japão eles se esforçam muito pra você se sentir muito especial o tempo todo, em todos os lugares, né? O tempo todo, né? Você, exatamente é. Isso. Quando todos os podcasts que eu ouvi depois que o Robin Williams morreu eram uns caras que, tipo, é, eu conheci ele uma vez e ele, tipo, todos eles falavam a mesma coisa. Ele fazia o máximo pra você se sentir especial. E ele era o Robin Williams e você era ninguém, tá ligado? E no Japão é exatamente assim, com todas as pessoas, de todas as idades. Eles te Robin Williamsam em todos os lugares, exatamente, né, cara? Exatamente, é o país do Robin Williams, tá ligado? Tipo, primeiro que é uma sociedade inteira dedicada a agradecer e pedir desculpas. Tipo, ele, o negócio da... É muito foda isso, porque, tipo, o negócio da reverência que eles fazem no Japão. Tipo, que engraçado, eles ficam se abaixando pra tudo. Não, tipo, isso é a melhor ferramenta social da história da civilização, tá ligado? Porque, tipo, você... Você faz uma conexão com aquela pessoa que quase trombou com você, mas não trombou porque ela é japonesa. Então uhum. ela parou, tipo, pediu desculpa, você agradeceu e os dois foram embora. E, tipo, é como se você fosse amigo de todas as pessoas, porque todos são muito legais. É muito incrível. É foda Sim. falar isso do Japão, que tipo, ah, o Japão é o melhor lugar do mundo. Tipo, ah, seu otaku, filho da puta. Cala a boca, tá ligado? Aposto que você fez chapinha e pintou de roxo pra ir no Anime Friends. Mas, meu, é o melhor lugar, tipo, mesmo que você, tipo, não precisa gostar de nada deles. As pessoas são Sim. boas, tá ligado? Isso faz toda a diferença. Quando você chega aqui e, tipo, o cara do McDonald's fala, tipo, o que você quer? Sabe, tipo, por que as pessoas não são legais aqui? É sim, muito sim. triste. Lá é muito, tipo, todo mundo se esforça muito pra te ajudar em qualquer coisa que você queira, assim. Se você, tipo, você tá perdido na rua e você quer saber onde tá algum lugar, a pessoa não vai te falar onde tá o lugar, ela vai te levar até o lugar, tá ligado? Meu, aconteceu isso de Aconteceu verdade. Com você? Em Kyoto ainda, que os caras falam, não, Kyoto é, tipo, o Japão é legal, mas Kyoto é meio treta, é, meu, lá é, tipo, eles eram a capital, então, são, tipo, é muita gente, os caras são muito correria e tal. Eu perguntei pra um cara, tipo, o bairro tal fica pra lá? Tipo, só pra saber, assim, eu quero chegar lá, eu quero saber só em que direção, porque eu sei mais ou menos onde eu tô indo, porque eu olhei o mapa 600 vezes, que é o jeito, quando você tá num país que você não sabe ler as placas, é assim que você faz. Sim. Meu, o cara falou, tipo, vem comigo. E era, tipo, muito o cara do Way, assim, foi o primeiro que eu achei o cara do Way no Japão, porque eles não têm academia, é muito estranho, você não vê academia no Japão. E daí, tipo, o cara, não, vem comigo, vem. Daí, tipo, enquanto ele andava, no meio de 1 milhão de pessoas, porque a gente tava num lugar super movimentado em Kyoto, ele ficava, tipo, vocês são de onde? Ah, a gente é do Brasil. Então, ah, Neymar? Exatamente. É isso, exatamente. Daí ele começou a andar. Isso é algo que eu sempre falo pra todo brasileiro que vai viajar pro exterior, tipo, acostume-se com pessoas falando sobre futebol com você, porque, tipo, é um fato, cara. As pessoas querem falar de futebol com você, elas vão falar de futebol com você. É mais que isso, né? Eles estão querendo criar uma conexão com você, tipo, ah, eu conheço coisas do seu país, tá ligado? Sabe, eu estou me dedicando a mostrar que, tipo, eu sou o seu brother. E daí ele começou a andar com a gente, tipo, não, vem, vem. E daí ele começou a pegar o celular e perguntar se a gente queria ir pro metrô. Ele falou, tipo, ó, Subway. Daí a gente, tipo, não, na verdade, só queria, tipo, ir pro... Só queria saber por que lado é. E ele, tipo, não, não, vem comigo, vem comigo. Daí ele pegou o celular dele e começou a traduzir, tipo... ele mostrou o celular pra mim e tava, tipo, metrô. Porque ele traduziu, tipo, do japonês pro português. Tipo, excelente. Daí eu, ah, aham. Daí ele, tipo... dele estação. Daí eu, tipo, ah, pode crer, pode crer. Ele tava chegando, tipo, não, não. Ó, na verdade, ele, tipo... A gente só queria saber pra que lado era. Daí a gente agradeceu. E daí ele foi, tipo, ele voltou todo o caminho que a gente veio, tá ligado? Porque ele ia pra qualquer outro lugar, menos o que a gente foi. Então foi muito foda. O cara realmente saiu do caminho dele pra te ajudar, sabe? É, tipo, aconteceu comigo em Kyoto também, porque num dia que a gente foi pra lá, a gente se perdeu nas linhas de ônibus pra voltar pra estação de noite. Uhum. E aí a gente pegou uma linha errada, tal, não sei o quê. A gente desceu, aí a gente pediu informação. Ah, que linha que a gente pega pra ir pra estação de Kyoto, né? Uhum. Aí a moça pegou o mapa, começou a olhar, não sei o quê. Aí, tipo, meu, brotou um tiozinho do nada. Falou, não, peraí, deixa eu resolver isso aqui. Aí pegou o mapa, não, você só atravessa, eu pego aqui, não sei o quê, não sei o quê. Ah, mas vai logo, senão vai fechar a estação lá, não sei o quê. Tipo, tiozinho, mó gente boa, assim, mó firmeza, sabe? Eles são muito assim. Tipo, a galera é muito, muito prestativa, assim, né? Muito gente boa e tal. É muito fera. Mas onde que vocês foram, assim? Vocês ficaram em Tóquio e Kyoto? Foram mais pra algum lugar? A gente foi em Osaka e Tóquio. Pode crer. E daí de Osaka a gente foi pra Kyoto um dia e pra Nara outro dia. Pode crer. A gente foi pra Nara ver os viadinhos. Que é tipo... Nossa, é obrigatório. É a coisa mais da hora do mundo. São um milhão de viadinhos. Você foi atropelado pelos viadinhos, não, cara? E a Heloísa tava, tipo, morrendo de medo. Porque tem uns viadinhos que ainda estão com chifre, tá ligado? E pode crer. Deles é assassino de verdade. É tipo... E tem uns caras, tem umas minas que, tipo, ah, eu acho que eu vou tirar uma selfie com um viadinho, tá ligado? E daí elas inventam, tipo, eu vou segurar o chifre do viadinho. Puta, tá idiota! E daí o cara fica, tipo, oh, sai fora. E daí nessa, tipo, ele podia muito bem ter perfurado o pescoço dela e ela morrendo. Sim, tipo, se você for pra Nara mexer com os viadinhos, não encoste neles, só entregue os biscoitos, é tudo que eles querem de você. É, cara. Os tipo, 20 biscoitos. E se você não entregar, eles vão mobar em você, tá? Tipo, pra tomar os biscoitos. Tem milhões em cima de você. Eles ficam, eu sei que você tem biscoito, para de fingir. Tipo, me dê logo essa porra. Mas que é mais vocês foram lá? A gente, em Kyoto, a gente foi... Onde que a gente foi em Kyoto? A gente foi no bairro das geisha maluca. Pode. Aquele bairro velho que é, tipo, é um bairro. É um bairro velho. Dispensável. E a gente foi em mais alguma coisa em Kyoto que certamente não foi tão legal porque eu não lembro. Quem liga? Você foi naquele templo louco que o Musa foi, né? Que você sobe tudo e tudo, todos esses negócios. Que você anda pra caralho, uma escadaria gigante. Ah, exatamente. Isso que a gente foi fazer em Kyoto. Foi isso que eu vou fazer? Lembrei. Que tem os torii infinitos. É, Fushiminari. É muito da hora. Porque, tipo, você vai lá. Não, ele tem esses corredores cheios de torii e tal. Ah, legal, né? Vamos ver até onde vai. O filho da puta dá a volta na montanha. Tipo, ele começa a subir. São escadas infinitas. E, tipo, eu sou muito alto. Eu vou, tipo, não, vou na missão, tá ligado? Vou acabar o mais rápido possível. Então eu chego lá, tipo, morto. E é isso que é foda. Você não chega lá. Porque você tá subindo e você fala, eu vou chegar até lá em cima e daí eu desço. Só que o fim não é lá em cima. O fim é você sobe, daí você desce, daí você sobe de novo, daí você desce mais... Tipo, o caminho é meio uma montanha-russa, assim, tá ligado? E é foda que, tipo, é igual quando você escala, que os caras falam, tipo, é foda subir. Porque normalmente, tipo, igual o Pico das Agulhas que tem aqui no Brasil, ele fica num lugar muito alto, tem muito pouco ar, então você, tipo, ou você é um maratonista, ou você vai, tipo, por que que eu tô aqui? É horrível. Então, tipo, quando você sobe, você fala, nossa, caralho, como que eu... Nossa, eu preciso chegar lá em cima logo pra descansar e depois voltar, tá ligado? Na volta vai ser sussa porque é descida. Não, então, a volta é sinistra. A volta é sinistra porque já tá cansado da subida, então a sua perna dobra, porque ela não tá aguentando. Seu joelho não aguenta, cara, é foda. E daí, tipo, quando você tá escalando, se a sua perna dobra, você rola 18 metros e morre. E esse é uma escada, que é, tipo, muito pior. Que você fica, tipo, caralho, eu vou morrer a qualquer momento. E é foda que não tem nada pra te aparar dos lados, né? Em algumas não partes. Não tem. É tipo um abismo, assim. Abismo pra lá e abismo pra cá, é, assim. É muito foda. É foda. Mas é legal que, tipo, se você pensou, se você vai pro Japão e fala, nossa, esse negócio é legal, é tipo o número um do Japão no TripAdvisor, sei lá, em algum desses sites, tipo, no Japan Guide, eu acho. E, tipo, vá preparado, porque se você quiser fazer o rolê todo, é, tipo, maratona total. Sim. Na montanha, tá ligado? Eu acho que a estimativa do próprio tempo é que você demore 2 horas pra subir, eu acho. Meu Deus. Se não me engano. Tem uma placa que tem um mapinha. Um mapinha bem simplificado e bem enganoso, por sinal. Nossa! Porque parece muito menor do que é, assim. No mapinha, você olha, você tá aqui. Daí, beleza. Você anda 2 quilômetros e fala, você tá aqui. Que é a 2 centímetros de onde você tava no último mapa. Daí você fica, tipo... A Heloísa falou, a gente andou só isso? Então faz o seguinte, eu vou te esperar lá na frente e você termina. E foi exatamente o que ela fez. Ela voltou e ficou me esperando sentada enquanto eu terminava o negócio. Tipo, não, sem condições. E daí quando eu voltei, falei, nossa, era sem condições mesmo. Era um inferno andar aquele negócio. Você reparou que as maquininhas de vender bebida vão ficando mais caras quanto mais você sobe? Vão ficando mais caras e vão ficando cheias de água. Tá? É água e o Gatorade japonês. É cheio de aquários nas maquininhas lá de cima. Sim, mas é um puta lugar bonito, né? Não, é muito da hora. É lindo. É ótimo falar agora, não, eu fiz todo o caminho. Lá foi horrível, mas é ótimo falar que eu terminei. Então, eu não fui até o fim, porque a gente chegou lá tarde e tava escurecendo. O meu começou a escurecer, eu falei, caralho, eu tô fudido. Eu falei, não, cara, eu não vou querer descer isso aqui no escuro nem fudendo. Tipo, eu vou embora, tá ligado? Porque lá pra frente, todo mundo já desistiu, tá ligado? Tem meia dúzia de pessoas espalhadas pelo resto do caminho. E nesse, tipo, maior silêncio, assim, e, tipo, só você e quanto tempo, mais ou menos, que você falou? A estimativa do parque é que você demore 2 horas pra subir. É. Nossa, quanto tempo você demorou? Ah, eu não sei, eu não contei. Deve ter sido menos, porque a estimativa do parque é um parque japonês e eu tenho 2 pernas deles, tá ligado? Mas, nossa, é muita treta. Pra quem não conhece o Raoni pessoalmente, ele é um cara muito alto, tipo, muito alto mesmo, assim. São grandes pernas. Ser alto é muito um paradoxo, porque você anda mais rápido que as outras pessoas, mas você consome a mesma energia que elas consumiriam pra se elas tivessem uma perna de pau, tá ligado? Então é muito. Não é como se o seu corpo compensasse, assim, tipo, ó, você é muito mais alto, vai gastar o dobro de energia, idiota. É muito ruim, mas, pô, terminamos. Uhum. Mas esses foram os 2 rolês que a gente fez. Em Pode Osaka, crer. A gente foi no castelo de Osaka, que foi a pior coisa do mundo. Pior coisa do mundo? Porque o castelo é muito louco. Você foi lá? Não fui. Não fui por isso pra que Osaka. Você não sabe, né? É, então, justamente. O castelo é muito da hora, porque é tipo, eu queria ir no Rimedi, mas falar, na próxima a gente vai lá, tá ligado? Porque daí, como a gente ia ficar em Osaka muitos dias e depois a gente ia pra Tóquio ficar lá, a gente só ia viajar, a gente viajou pra Nara e voltou, daí a gente viajou pra Kyoto e voltou. Pode crer. Daí a gente deixa o Rimedi pro ano que vem, sei lá. E daí a gente foi no castelo de Osaka, que já tem um castelo lá, vamos lá. Por fora, ele é o castelo, tá ligado? Você fala, nossa, é a coisa mais foda do mundo, ele é gigantesco. Você vai olhando, quando você chega no parque que cerca o castelo, você fala, nossa, você olha lá de longe, fala, que da hora! Daí você vai chegando perto e ele vai ficando maior. É tipo o carnaval no Rio de Janeiro, assim. Já quer puxar a espada, você fala... aquele bagulho gigantesco, assim, isso é demais! Daí você entra e ele é um museu. Tipo, não tem nada do castelo lá que dentro. Que bosta. Que decepcionante. Nada. E ele tem, tipo, 6 ou 7 andares. E eles falam, tipo, eles falam 18 mil vezes. Tipo, todo mundo fala pra você conforme você compra o bilhete. Daí você passa pelo guardinha, você passa pelo outro guardinha. Daí você passa pelo guardinha do elevador. Todo mundo fala, tipo, no terceiro ou no quarto andar vocês não podem tirar foto, tá? Daí a Heloísa, ela entrou e já falou, tipo, cacete, né? Tem elevador dentro da porra do castelo. Cadê o castelo? Ela ficou decepcionadíssima. Daí ela falou tanto que eu fiquei, realmente, né? Podia ser um castelo por dentro, né? Sim, sim. Mas o terceiro e o quarto andar não pode tirar foto, então lá vai ser da hora. Né? Daí a gente subiu até o último e foi descendo de escada. Daí a gente chegou no terceiro e no quarto andares. Lá eles tinham as armaduras e os capacetes dos caras. Tipo, louco. Tem no do Tokugawa, tem o capacete dele. Animal. Réplica. Ah, que merda. Todas as merda. Coisas que eram, tipo, nossa, que foda, eram todas réplicas. Que merda. Tinha, tipo, as armaduras originais, elas eram todas, tipo, fodidas, assim, super velhas. Mas era, tipo, armadura, é uma armadura. A gente não sabe de quem era, a gente achou aí. Eu acho que era desse tempo. Mas pode todas crer. As coisas fodas são réplicas. Que bosta. Caralho, mano. Que decepcionante. Mas foi legal, só de olhar de fora o castelo já é muito incrível, tá ligado? Pode é crer. Muito da hora. E em Tóquio? Daí a gente foi pra Tóquio. Em Tóquio a gente foi no Museu Ghibli, que não é... Muito, tá vendo? É Ghibli. O Ghibli, que é louco, mas você não pode tirar foto. Então, tipo, Vocês só podem me ouvir falando sobre o museu. Mas que é muito da hora. Inclusive, o Raoni, ele foi muito legal e trouxe dois adesivos pra mim e pro Daniel, do estúdio Ghibli, que já está no meu computador. Os únicos presentes que eu podia trazer depois da mala de 46 quilos eram, tipo, papel, tá ligado? E desse tamanho ainda. Mas lá é louco. Eles têm, tipo, milhões de coisas de todos os filmes. Pra começar, você entra numa sala em que eles meio que explicam os princípios da animação, tá ligado? E daí eles têm, tipo, várias... Como se fossem umas esculturas. Eles têm, tipo... É inexplicável, mano. Eles têm um negócio que é um círculo. E eles têm, tipo, vários... Como se você tivesse todos os frames de uma animação. Uhum. Tipo o ônibus gato do Totoro correndo, tá ligado? Só que são bonecos. E daí esse negócio gira e eles começam a piscar uma luz. E daí quando você olha, você só vê, tipo, o pedaço que tá na frente. De cada vez, tá ligado? Uhum. Então é como se fosse uma animação. Animal. E daí ele para pra você ver que são todos vários bonecos. Só que é uma torre disso, sabe? Então tem gente voando e gente correndo. Caralho. E várias coisas. É muito, muito, muito louco. Louco, louco. Só que o foda é que você tem que comprar o ingresso dessa porra com um mês de antecedência. É, então, e ele não vende pela internet. É, né? Eu não consegui porque tava muito em cima, assim. É, porque é impossível. Foi uma bosta, é muita cretinagem. Eles vendem, tipo, só lá. Tipo, na Lawson, que é a loja de conveniência que tem em todo lugar. Isso é uma coisa fantástica do Japão. É fantástico, realmente. Eles têm fantástico. Trilhões de lojas de conveniência em todo lugar. É a loja de conveniência e a máquina de bebida. Sim. Tipo, eu sei que o Brasil não vai chegar no ponto em que as pessoas são todas boas, mas a loja de conveniência e as máquinas de bebida a gente podia ter. A gente não podia porque vai ser muito mais caro, mas, sabe, tipo, das coisas que eu traria de lá seriam essas, sabe? Cara, a loja de conveniência é um bagulho que, tipo... A gente foi num hotel e andava, sei lá, 3, 4 quarteirões do hotel até a estação de trem. Tinha acho que umas 15 lojas de conveniência. E a gente ficou, tipo, cada dia indo em uma pra ir testando o que tinha, porque tá ligado? São todas boas. Sim, todas. É impressionante, é, cara. É impressionante. E a máquina de bebida também, tipo, você não fica com sede, porque a cada quarteirão, não importa em que beco você esteja, tem uma daquela, tá ligado? Nenhuma tá pichada, nenhuma sofreu um chute, elas estão todas perfeitas. Em qualquer buraco, cara, tem uma linda. Eu lembro que um dos primeiros textos que eu li no Kotaku gringo na minha vida foi um texto do Brian Ashcraft, né, que mora ainda no Japão, que ele fazia uma relação justamente entre essa abundância de máquinas de conveniência e a forma como as coisas aconteciam nos RPGs, tá ligado? Por isso que você tinha as lojas em todos os lugares, por isso que você salvava em todos os lugares e todos essa filosofia das coisas dos RPGs, tá ligado? Porque era isso que eles vivem, assim. É. Ah, tipo, você precisa de alguma coisa? Tudo bem, tem um save point logo aqui pra você tomar uma água e ficar de boa. É desse jeito, mano. Né? Tem muito dessa ideia mesmo, tipo, essa conveniência toda acabou passando pro game design, né, no fim das contas. Isso que eu acho louco. É, e outra coisa que eu ia perguntar, você nem a Elô falam japonês, né? É, então, isso era uma coisa que eu pensava toda hora. De, tipo, quando eu voltar, eu vou ter que contar pros meninos que, tipo, a minha viagem foi completamente diferente da do Musa. É, tá ligado? Então, exato, porque o Musa falou que, tipo, não, meu, eu tive que falar muito japonês, falando japonês pra caralho lá e tal. Perguntaram muito pra gente, tipo, mas eles falam inglês de boa, né? Tipo, eles falam inglês de boa se você for muito objetivo. Se você tiver pergunta muito específica, tipo, você se resolve muito bem. Tipo, a gente não teve problema. Isso era uma coisa que a gente ficou... Eu fiquei, não posso ir pro Japão, tá ligado? Eu não falo um puto de japonês. Eu vou me fuder, eu vou morrer lá. E não, tipo, primeiro que as pessoas são muito boas. E segundo que elas, tipo, não, elas dão um jeito de te entender, tá ligado? Mas não. Não rola esse inglês, né, lá. É. Tipo, aí, primeiro mundo, todo mundo fala inglês. Não, eles, fala nada. Eles sabem, mas eles não então, falam. Então, eles entendem, mas eles não falam. É, exatamente. É. E quando eles falam, você, tipo, o quê? E daí você ouve 6 vezes até... Ah, é isso que você tá tentando falar. Tá ligado? Só que você pronuncia como um japonês. E é foda que, tipo, o mais da hora de lá é quando você vai no metrô e você, tipo, a gente tava em Shinjuku. Que era, tipo, a maior estação... Eles falam que é a maior estação do planeta. Cara, assim, nós temos é uma dungeon, a estação de Shinjuku, cara. É tipo dungeon de RPG japonês, cara. Tinha dia que a gente voltava de algum lugar que a gente saía de uma plataforma que a gente não sabia como achar a nossa saída. Era impossível. É, sério, tipo, isso é foda. Muito, é muito foda. Essa estação acho que tem, tipo, uns 7 andares, assim. É enorme a estação. Tem baldeação pra casa do caralho, assim. Tipo uma Sé ultra violent, assim, com 10 linhas. Tipo 8 Sés, assim. É realmente tipo, tem absurdo. Shopping, tem restaurante, tem o que você quiser lá dentro. É gigantesco, mas gigantesco. Tipo, pensa numa estação grande. É seis dessa, tá ligado? É. Porque o negócio que eu achei mais genial do Japão, mais que as lojas de conveniência e as máquinas de bebida, é que, tipo, pensa no mapa do metrô de São Paulo, tá ligado? Tipo, tem o metrô e daí tem o trem. No Japão é tipo isso, só que tem o metrô, o trem e o outro trem, porque o mapa do Japão, o mapa de metrô do Japão, ele percorre o país inteiro. Então é como se você entrasse no metrô e fosse pro Amazonas, tá ligado? É tudo uma coisa só, né? Genial! Você tinha falado, né, de moça do PES, tá, o que valia para qualquer transporte público no território japonês. É. Isso é muito foda, cara. Essa integração total de transporte público, tipo, não, o governo vai fazer... Você precisa atravessar o país? Tudo bem. O governo te dá a infraestrutura para você fazer isso, sabe? Tipo, é muito sinistro, cara. Uhum. É muito sinistro. Tem, tipo, uma linha ou outra, que eles têm umas linhas que são particulares. Daí essa tá fora do negócio, daí você tem que pagar. Mas, tipo, quando você tem o Japan Rail Pass, nossa, você é dono do Japão. É tipo, curtição! É dono do Japão. Porque, nossa, o dia que aquilo acaba, você fala, tipo, e agora? Porque você entra, tipo, tem todas as catracas, e em todas as catracas tem uma cabine por onde passa, tipo, se você vai passar de cadeira de roda, você passa por ali. Tipo, na linha de catraca do lado tem, tipo, a cabininha dos guardinhas, assim, tá ligado? E daí você passa por ele, você só mostra. E, tipo, em Osaka você só mostra, o cara dá uma olhadinha e tal. E em Tóquio você chega e fala, não, aqui o bagulho é real. Porque eles pegam e vem a data do seu... Tipo, aqui eles estão olhando já quando que isso vai acabar, tá ligado? É. E quando acaba você fica tipo, putz... Porque você entra no você entra no metrô e fala, eu quero ir, tipo, pro Havaí, tá ligado? E isso é a coisa mais genial do Japão. Tipo, as plataformas têm número. Porque tem plataforma que vai, tipo, ou pra estação seguinte ou pra próxima cidade, tá ligado? Na mesma plataforma. E Shinjuku tem, tipo, 18 plataformas. E daí quando você fala, tipo, eu quero ir, sabe, pra Akihabara. Ele fala, tipo, isso que é foda. Eles falam inglês? Falam. Porque se você perguntar, tipo, você chega pro cara e fala Akihabara, ele fala, tipo, number 12. E daí você vai pra plataforma 12 e resolveu sua vida, tá ligado? É genial! Tipo, quando eu me toquei, que tipo, tá, o cara só falou um número, porque as plataformas têm número e ele sabe qual que vai pra onde. Por que não é assim em todo lugar, tá ligado? Tipo, como que os caras fizeram na Copa? Qual deles sabia falar Anhangabaú e o cara conseguiu falar, tipo, o cara não respondeu 5 pra ele. Beleza, resolveu minha vida. Tipo, mano, é genial. E outra que você fala, tipo, how much? Daí ele vai pegar, se ele não souber quanto custa, porque como o país inteiro é um metrô, você paga por quanto você vai andar, tá ligado? Que é outra coisa, tipo, pronto, resolveu. Tipo, não tem treta do... Aliás, a maioria dos metrôs do mundo é assim, Paris é assim, Londres é assim, ele tem por zonas. Porque faz vai, sentido, tipo, exato, tipo, eu vou daqui até aqui. Beleza, você paga $1, sei lá. Aí, mas você vai daqui até a outra cidade, ele, beleza, tio, aí é tanto. E aqui e é simples. O metrô é um restaurante que você fala, eu quero 8 hambúrgueres e eu vou pagar o mesmo que o cara que vai comer um só, tá exatamente, ligado? Exatamente. É tipo, tanto que tem um amigo nosso que mora em Mogi das Cruzes, eu e o Daniel, a gente ia direto pra Mogi das Cruzes de tipo de metrô, pagando 3 conto, mano. Putz. De boa, e demora o quê? Uma hora pra chegar. Nossa. Tá ligado? E, é muito foda. Tipo, e é o mesmo preço que você vai da Consolação até Brigadeiro. É, tipo... Mas e você fica pensando, tipo, se fosse assim no Brasil, as coisas iam funcionar? Porque você sempre começa a falar, tipo, nossa, isso é muito bom aqui. E daí você faz o paralelo, tipo, se eu colocasse a máquina de bebida no Brasil, ia funcionar? Não, porque a lata ia custar R$5. É. Porque, tipo, você começa a fazer a equação de, tipo, tudo no Japão funciona. Essa que é a treta. Tipo, você está sempre satisfeito porque tudo, nada dá errado. Não precisa esperar para nada, tá não, tudo, tipo, você acha tudo em todo lugar. Quando você pega um trem que vai para a próxima cidade, mas ele vai passar na linha que passa um, tipo, um negócio que vai para a próxima estação, e ele chega a 2 minutos da hora que ele vai sair. Sim. É genial como, tipo, sim, as sim. linhas são uma bagunça e nada deu errado. Tipo, eles chegam exatamente na hora certa, tá ligado? É muito foda. Lá eu só peguei atraso porque, tipo, ah, deu uma ventania do caralho e aí, tipo, caiu a linha do trem. Então precisa esperar um tempo pra, tipo, voltar ao normal, tá ligado? Mas fora isso... O atraso é tipo, ah não, deu 2 minutos aqui. Acabou de destruir toda essa rede de metrôs. É, tipo, 2 minutinhos a gente resolve, não se preocupa não, tá de boa. Eu tive um pouco disso, eu fiquei um pouco assustado com essa precisão quando morei no Canadá, que eu achava piada, né? Que cê, qualquer ponto de ônibus, ele tem ali, ah, os ônibus tais passam esse horário, uhum. Tipo, todos os horários que passam, na tabelinha, assim. Aí você vai ver o horário próximo, assim, ah... Você chegou no ponto 11 horas. Ah, beleza, o próximo ônibus vai passar às 11 e 8. Aí você fala, 11 e 8? Vou chegar às 11 e 15, né? É, tipo, vai, nem fudei. Não, mano, você vira, juro, é bizarro, você tá olhando o relógio assim, ó, vira 11 e 8, você vê o ônibus chegando. Assim, você, mano, como eles conseguem? É um ônibus, sabe? É, exato, tipo, ele é passivo por de trânsito, exato, sabe? Tipo, você andou de ônibus lá? Não. Cara, que no ônibus o cara fala, vou virar pra direita, vou virar pra esquerda. A gente pegou o ônibus da estação pro Museu Ghibli. Pode crer. E daí o cara fala, porque todos os motoristas têm um microfone. Uh-huh, é genial. E daí eles ficam, tipo, e daí é legal que esse é um motorista multitasking. Aqui você entra no ônibus e fala, tipo, não fala com o motorista. Não, por favor, a gente vai morrer. Lá, a gente o motorista... Vai morrer. O motorista fala pra onde vai, se você perguntar na porta. Ele, tipo, fica olhando pra ver se você tá trocando dinheiro direito. Tipo, se você sabe... Porque quando você vai pagar com dinheiro, você também coloca o dinheiro numa máquina e a máquina resolve pra você. É. Porque tudo no Japão se resolve com máquina. Até o restaurante se resolve com máquina. Sim, sim. E daí o cara, ele fala tanto com você que tá dentro... Como ele muda o negócio no painel e fala com quem tá fora. Então, quando ele chega no ponto de ônibus, ele fala com os caras que estão no ponto, tá ligado? Tipo, esse é o ônibus fera indo pra tal lugar. Ele fala isso. Né? Ele pede desculpa por ter demorado pra chegar. apesar dele estar no horário. Uhum. Tipo, ele agradece as pessoas que estão saindo. Sim, eles agradecem as pessoas. Cada pessoa que desce, ele agradece a pessoa. Cara. Toda vez que eu entro no ônibus, eu sempre agradeço o motorista de ônibus que tá aqui. Sim. Sempre. E quando saio também falo, valeu, por também. Alguma coisa. Meu, e isso eu fico chocado, que a gente já fica, tipo, eles obviamente nunca respondem, mas foda-se, sabe? Foda-se. Mas, quando isso responde, é surpreendente, tipo, yes. Né? É, exato. Isso é surpreendente, não, tipo, o motorista vai... Muito obrigado por ter entrado no meu ônibus, sabe? Tipo, valeu. Sim, é bizarro. Isso foi em Kyoto, pelo menos. Em Tóquio eu não cheguei a andar de ônibus, só em Kyoto. E no Kyoto era assim, os caras eram super educadinhos e atenciosos, essa coisa toda, assim, tal. É foda. O foda é que, tipo, depois o negócio do o podcast que o Múcio contou sobre o Japão foi muito revelador, porque daí eu, tipo, contava pra Heloísa que a mulher, tipo, tudo que a mulher tava falando quando você ia no 7-Eleven, ela tava, tipo, deu tanto, daí agora eu vou pegar o seu dinheiro, daí, ó, você me deu isso, isso é genial, eles pegam o seu dinheiro, tipo, como se fosse o seu filho, assim, tipo, sabe, eu posso pegar o seu filho mesmo, eu juro que eu não vou deixar cair, mas eu posso pegar... E daí eles falam, você me deu esse filho tá usando a roupa dessa cor e ele tem esse cabelo com esse penteado e os olhos azuis. E como você me deu esse filho, eu vou te devolver, tipo, um pé de criança e daí ela tipo, conta que ela tá te dando o troco, ela põe o troco na bandejinha que você pôs e agradece e ela te entrega um negócio. Um negócio muito importante também foi que a Heloísa falou, você tem que pegar as coisas com as duas mãos, senão você, tipo, é um filho da puta. É isso, mano. É mais tipo pra você trocar cartão de visita, assim, com pessoas, mas na rua nem tanto. Não, mas no 7-Eleven a mulher entrega com três mãos. Eles entregam. Ela eles entrega com o pé, quase, assim, segurando, tipo, tá aqui um negócio pra você. Sim. Daí, tipo, eu comecei a pegar com as duas mãos também, e daí, tipo, ela achava engraçado. Todo mundo acha tudo muito engraçado. Isso que é foda. Igual o dia que eu tirei foto no Gundam, que eu fiz todas aquelas poses babacas. Excelente, tipo, aliás, excelente. Não tinha um japonês olhando pra mim. Sabe aqui, tipo, é como se você estivesse passando pelo Barba Gato e tivesse um cara plantando bananeiro e tirando foto. Você ia falar, tipo, ah, que babaca. eles te ignoram completamente. Porque, tipo, não, por que eu vou fazer essa pessoa ficar... Exatamente, tipo, eu não vou fazer você passar vergonha, tá ligado? Tipo, além do que, eles foram um país que inventou isso, tá ligado? É culpa deles, saca? É culpa deles. Então, isso que é muito foda. Não só as pessoas agradecem e pedem desculpas, como, tipo, elas te ignoram completamente. Sim. Porque é igual, eu lembro que de um professor de geografia que falou que ele foi pra África, ele, tipo, todo mundo te olha, porque você é o único cara branco, tá ligado? E lá você é o, você é, tipo, é, todo mundo é japonês, tá ligado? Você é o único cara que definitivamente não pertence àquele lugar. Primeiro porque você tem barba, segundo porque você tem 2 metros, terceiro porque você não é japonês. Ninguém te olha, ninguém fica, tipo, você é esquisito. Sim, sim, e sim. E quando você, tipo, todo mundo te ignora completamente, e quando você pergunta qualquer coisa pra eles, é exatamente o contrário. Eles param a vida deles pra, tipo, o quê? E daí você pergunta as coisas pra eles, são super prestativos e tal. É muito foda, como todas as coisas funcionam. É um país onde todas as coisas funcionam. Sim. Nada, sabe por que nada dá errado? Nada dá errado. Não teve, tipo, uma coisa, não tem nada. E daí eu fui pra Coreia. E daí a Coreia aconteceu. Ai, eu só queria, um último comentário que eu queria fazer, que quando eu voltei pro Brasil depois da viagem, eu fui pegar o metrô. Aí eu falei, nossa... Esse metrô é muito sem cerimônia, né, cara? É, exatamente. Os caras, ele não fala que vai fechar a porta, não fala, tipo, pra onde vai, não fala pra eu tomar cuidado, tá ligado? Faz todo sentido, tá ligado? Tipo, eu vou te informar de todas as coisas possíveis, porque vai que você tá no lugar errado. Vai que Deus sabe, tá ligado? Eu vou te manter informado do bagulho. A gente aqui que mora em São Paulo há anos e anos a fio, a gente pega muito metrô errado, ônibus tipo, errado e tudo mais. Imagina, se, ainda mais no Japão, que eles sabem, eles têm essa consciência de que a língua deles não é tão acessível. Uhum. É tipo, porra, tem que ser assim mesmo, sabe? Mas eu acho que o maior medidor, mesmo com todas as narrações de troco e metrô, é a faixa de pedestre. Sim. Que é tipo a mesma coisa que eu falei da Coreia, que as faixas de pedestre são. Na Coreia as faixas de pedestre são divididas. Toda faixa de pedestre são 2 faixas de pedestre e tem setas marcando, tipo, essa faixa de pedestre vai e a outra vem. Então, tipo, se você vai atravessar, você fica desse lado, porque do outro lado tem as pessoas que. Mas não, tipo, todas as pessoas só vão entulhadas e elas se esbarram no meio e foda-se. Excelente. No Japão, tipo, quando o sinal fica vermelho, todos os carros param, todos os carros já pararam. Eles já estavam parados. Você pode atravessar dando cambalhota, se arrastando, que nada vai acontecer com você. Mas ninguém põe o pé na rua até o semáforo abrir, tá ligado? Sim. É, tipo, isso é uma sociedade. E toca que aquela deu musiquinha certo. Relaxante, né? E toca a musiquinha relaxante. Tem umas ruas que tem passarinho também. Que sim, é sim, passarinho. Passarinho é da hora. É muito foda. É igual quando os caras, tipo, eles medem a economia de um país pelo preço do Big Mac, sabe? Sim, você mede como a sociedade funciona pela faixa de pedestre. Né? É igual aqui. Tipo, aqui eu atravesso a rua, tipo, entre os carros, assim. Né? Se eu não morrer, é porque deu certo. É. Lá, você não tem coragem de atravessar quando não tiver verde, porque, tipo... É muito legal quando... Você sente que o cara vai ficar magoado com você se você fizer isso, né? Você vai decepcionar o Japão. É, exatamente. Você se sente culpado, jeito, é. Você sente muito... Tipo, eu não posso decepcionar o Japão. Eu não posso bagunçar a casa desses caras. Olha como eles estão arrumados. Porque isso que é foda. Todas as coisas são super apertadas lá. Os prédios são apertados e os carros são pequenos. E, tipo, tá tudo entulhado. E é perfeitamente organizado. Tipo, como um negócio tão amontoado um em cima do outro e, tipo, tão apertado assim, pode dar tão certo, sabe? Uhum. A rua no Japão é assustadora, né? Porque as avenidas têm, tipo, 4 faixas de cada lado e as ruas são, tipo, um beco, tá ligado? E ela é de mão dupla. E não tem calçada. E as pessoas andam de bicicleta junto com os... E as pessoas andam de bicicleta... Não, tipo, e os carros estão passando do seu lado e ninguém morreu. Porque o carro para pra você passar. Tipo, se você não tiver... Porque a calçada lá é, tipo, uma faixa pintada e você... Ó, fica pra cá, por favor, tá? E, tipo, se o carro passa, ele para, espera você passar... Se você parar pra, tipo... Isso é o legal do Japão. Tipo, todas as pessoas, elas fazem questão de, tipo... Você primeiro, por favor, tá ligado? Elas param e abaixam. Se você para e deixa ela passar primeiro, daí ele agradece 6 vezes. É genial, tipo... Eu teve um amigo que a gente encontrou lá, que tava morando lá, que ele falou, tipo... Se você faz reverência pra eles piram, tá ligado? E realmente, tipo... Se você fizer uma reverência pro cara, você não tá falando japonês nem nada. Você só faz uma reverência e ele tá, tipo, rachando de rede. Tipo, uau, que demais! Esse cara, tipo, ele está dentro da minha cultura, tá ligado? Ele sabe como funciona. E a Coreia? Vamos acabar com essa felicidade, sim. Vocês têm certeza? Ah, não sei. É que a Coreia, tipo... Eu não mudaria a minha opinião, mas eu acho mesmo que foi tendencioso por causa do rolê do aeroporto, tá ligado? Tipo, tudo depois na Coreia foi tipo... aqui não é o Japão, sabe? Tipo, era tudo exatamente o contrário, tá ligado? Vocês ficaram quanto tempo lá na Coreia? A gente ficou 10 dias na Coreia. Caralho, passou... foi bastante. É, muito mais do que eu queria. Eu acho que a pior coisa da Coreia era pensar, tipo, eu podia estar no Japão agora. Tudo que eu gastei aqui, eu podia estar gastando no Japão, tá ligado? Tipo, foi foda. A Coreia, tipo, no Japão, qualquer coisa que você comesse era boa. Tipo, qualquer coisa. Porque a gente não tem frescura com comida e tal, mas na Coreia era meio sinistro, tá ligado? Tipo, que porra é essa? Daí chegava, era um bagulho super esquisito. E a hora que a gente come, tipo, sabe, tem lata de larva em conserva na nossa casa. Ok, mas lá, sei lá, era estranho, era caro e as pessoas eram malvadas. Eram malvadas. Aí, o que, Era só StarCraft e League of Legends em todo canto. Exatamente. É por isso que elas são mal educadas, porque elas jogam League of Legends. Tipo, o MOBA, tipo, jogar muito MOBA deixou elas amargas e mal educadas, tá ligado? Então, e é bizarro que pode parecer que é piada e tudo mais, mas, cara, é real isso. É tipo, teve uns jornalistas brothers nossos que foram, né, agora pra cobrir o League of Legends, a final do League of Legends na Coreia e tudo. E tem em todos os lugares, cara. Tem, tipo, League of Legends, você falou que tem na Coca, lugar, né? Tinha a Coca do League of Legends. Cara, é tipo... Era muito louco. É em todos os lugares, é um negócio muito surpreendente, assim. É muito fenômeno. É League of Legends e K-pop. Em todo lugar. Inclusive no Japão tinha bastante. Impressionante, né? O número de banda coreana que eles anunciam no Japão, tá ligado? Daqueles caminhões passando só com a foto dos caras, assim. Tipo, caralho. E tocando uma música muito alta. Tocando, né? Uma música... Isso é uma coisa que eu achei sinistra no Japão. Porque os shoppings, eles são modelados de um jeito muito... Os shoppings são modelados de um jeito que não funcionaria no Brasil. É. Que eles são, tipo, como se eles fossem estandes, tá ligado? Todas as coisas estão meio que num corredor, assim. Uhum. Não são lojas fechadas, não tem porta, não tem nada. Eles são, tipo, uma esquina com vários produtos espalhados. Você vai andando entre esses produtos, tá ligado? E cada esquininha é meio que uma loja. Sim. Como se fosse uma feira. Uhum. Só que as músicas são absurdamente altas. Tipo, eles tocam música muito alto. Muito, muito alto. E é o que eu achei mais sinistro de uma sociedade que fala, tipo, não, você precisa respeitar o espaço da outra pessoa, tá ligado? Tipo, não atenda o celular no trem, por favor, você tá louco? Você quer que eu fique ouvindo o seu celular? E daí você entra no shopping e as músicas são, tipo, altíssimas. E cada loja tá tocando uma. E não tem, tipo, parede entre elas, tá ligado? Sim. Então, tipo, é duelo dos MCs, assim, tá ligado? Cada um tocando uma música diferente mais alto que o outro. Você fica, tipo, caralho, que barulheira. Não tem como usar fone no Japão. Mesmo na rua, tipo, tem umas lojas que estão tocando pra fora, assim, pra calçada. E tirando quando a loja tem a sua própria música tema, né? Tipo a Uniqlo. Sim. Cara, tipo, aquela música é o inferno. Tipo a Uniqlo, tipo... Você foi na Don Quixote? Fui. Então, tem... Que fica tocando e é uma música em loop. E é uma música que deve durar, tipo, no máximo um minuto, assim. É. E eles ficam tocando muito alto. E tem uma mulher contando sobre todas as vantagens de compra. Sei lá o que ela tá falando, né? Mas tem uma mulher falando em cima. E daí, tipo, tudo que essa mulher falou, ela agora vai falar em chinês. E agora ela vai falar em coreano. E daí ela vai falar, tipo, em tailandês e em filipino, tá ligado? Quando ela começa a falar mais esquisito, fala, nossa, agora chegou no filipino, tá ligado? A que ponto nós chegamos? Tipo, essa mulher vai falar em todas as línguas, ela é tipo o último papa, tá ligado? Excelente. É muito foda. Mas é, tipo, se tem um lugar que eu voltaria... Se eu fizesse essa viagem todo ano, se eu pudesse fazer essa viagem todo ano, eu faria, tá ligado? Inclusive a Heloísa, a primeira coisa que... Tipo, a gente tava no meio da viagem, ela falou, ano que vem a gente vai voltar, né? E eu falei, tipo... Foda. Vamos, porque é a melhor viagem. Sabe um lugar que você quer estar, assim, de, tipo, nossa... E tem muita coisa pra ver, tudo, né? E tem muita coisa pra ver. Tipo, a gente voltou e tem centenas de coisas que eu não vi. É foda. Eu não vi o barco do One Piece ainda, só o restaurante. Tristeza. Que excelente. Aliás, é engraçado que, tipo, o restaurante do One Piece fica no prédio do Digimon, tá ligado? Pode crer. Mas é muito louco, muito, muito louco. Mais um cliente satisfeito. Nossa, totalmente. Eu não imagino, tipo, teve uma amiga da Heloísa que foi pro Japão e voltou, tipo, foi horrível, a comida é horrível, as pessoas são frias, eu fiquei trancada no hotel comendo no Mac. A gente ficou, tipo, o que aconteceu? Tipo, certeza que era o Japão, tá ligado? Porque é, tipo, de verdade, nada deu errado naquela viagem, foi sensacional. É um lugar maravilhoso. É muito louco, cara. Animal, mano. Pô, animal. Nico, muito obrigado por dividir essa aventura nipônica com a gente, cara. Cara, eu tenho que ir pro Japão, cara. Vamos juntar uma grana, Dani. Vamos eu e você, porque a gente ia se divertir muito nessa porra. Deve ser animal ir pro Japão, cara. Deve ser animal ir pro Japão. Foda, foda. Isso é um lugar que a gente pretende ir visitar. Sim, sim. E é isso, fim das aventuras japonesas do Raul Nico. E agora... Vamos fazer mais uma pausa aí, que eu sinto o cheiro de 4,5 toneladas de fritura. Olha que fritura pra caralho. 4,5 toneladas de perguntas indecisas. De pura fritura com cremosidade. Mas enfim, quando a gente voltar na nossa pausa simbólica, a gente vê qual que é. Voltamos com 4,5 toneladas de pura diversão, alegria e crocância cremosa. Cara, agora que eu tô pensando, será que o cara confundiu 4,5 toneladas porque é o número do PSDB? 45? Talvez, cara. Talvez o cara tenha sido... Faz sim. Faz sentido. Cara. Talvez o cara tenha sido imbecil esse ponto, cara. É bem provável. Faz sentido, né? Infelizmente faz, cara. Eu secretamente quero acreditar que coube 4,5 toneladas de cocaína no helicóptero. Cara, eu quero muito que seja verdade. Tipo, debaixo do banco, assim. Tá é ligado? Isso mesmo. É, eu quero, tipo, acredito muito que seja isso, cara. Cara, bizarro, cara. Verdade. Bizarro. Enfim, pra quem não entendeu ainda, essa sessão de perguntas... loucas. E respostas. Senhor, quem valeu hoje, hein? Senhor Raoni Marx, você faz essas honras? Rayonix. Calma aí, deixa eu fazer as honras. Faça elas. Pode começar, tá valendo? Pode, tá valendo? Valendo. Primeira pergunta, Raoni Marx pergunta, firmeza? Não, ninguém mandou essa, tá bom. Primeira pergunta é muito roubada. Pedro Falcão pergunta, Mussa, quando a vida te dá limões, o que você faz? Eu faço uma bateria que nem o Bikman ensinou. Louco, cara. Louco, criativo e científico. E boa ideia. Carl Sagan. Carlos. Macotinho, Lorde das Vendas, pergunta. Primeiro ele fala, bom dia, boa tarde e boa noite, capitães desse navio maravilhoso. A minha pergunta é bem simples, 2 pontos. O que fazer quando jogar acaba não sendo tão prazeroso como se era anos atrás? O ideal é procurar coisas novas ou só deixar que com o tempo a vontade volta? Cara, procure coisas novas, que eventualmente vai voltar a sua vontade de jogar. Mas cara, posso falar? Eu acho que, nesses casos, é importante olhar outras mídias, sabe? Tipo, sim, não existe só videogame, saca? Vai ler um livro, vai ler um quadrinho, assistir um filme, pegar uma série. Curte outros bagulhos, cara. Vai ver teatro, vai ver dança experimental moderna, qualquer não coisa, vale isso, cara. É mó da hora. Eu nunca fui, não. É mó da hora. Dança experimental. Nossa. Dança experimental é a única coisa que eu consigo pensar que é pior que teatro. Dança experimental é tipo um monte de cientista dançando no laboratório, assim, tá ligado? Um tubo de ensaio, assim, tá ligado? Você paga pra assistir um cara falando, tipo, e se eu virasse pra cá? Não sei, vamos experimentar isso. Um cara falou pra mim uma vez, tipo, quando você... Eu tava num curso de séries, ele falou, tipo, quando você tá, sabe, bloqueado na história, o que que você faz? Tipo, vai lavar a louça, tomar um banho, dar uma volta. Eu acho que quando você tá, tipo, travado num rolê, faça qualquer outra coisa, tá isso ligado? Isso é bem verdade. Não é que você precise ir pro jogo de tabuleiro, sabe? Não, vá pra não jogos, tipo, vá esculpir um leão em madeira. Renan Luna pergunta, Mussa, qual o seu Miyazaki preferido, Hayao ou Hidetaka? Apesar de eu gostar muito do Hidetaka, acho que o Hayao ainda é meio... Tipo, o cara é foda. E tipo, ele fez o Totoro, saca? Eu não tenho como argumentar contra um cara que fez o Totoro, entendeu? É, isso é verdade. Não dá pra argumentar. Ninguém tem. Marco Batistucci diz... Amigos, como faz para fugir das discussões políticas de bosta na internet? Esse a gente pulou, né? Porque a gente já respondeu. Já. Então, a gente disse... quebra o seu computador. Tipo, cancele o seu plano de internet. Porque como a briga tá na internet, se não tiver internet, não vai ter briga. Vai viver numa ilha. Saga Kazama, o Cavaleiro de Gêmeos, pergunta: quantos anos eu consigo sobreviver a uma rotina imbecil de acordar às 5h20 e chegar em casa às 19h30? Tô fazendo isso faz 70 dias e torço para ser atropelado no caminho caralho de volta todos os dias. Putz! Tô na torcida. Cara, eu acho que, tipo... Olha... É complicado. É treta, é tenso. Assim, não dá pra aguentar muito tempo. É. Isso é fato, assim. Pô, não sei, cara. Tenta arranjar outro trampo. Se é um trampo que você curte muito, então não sei muito o que fazer. Cara, é a mesma resposta pra outra pergunta. Vai pra uma ilha. É verdade, isso certamente. Tipo, tenta arranjar um pico onde você, sei lá... Fique bem fazendo isso, tipo, num pico da hora, sei lá, vai morar na praia fazer isso. Acho que é menos pior, sabe? É, acho que se fosse um trampo que ele curtisse muito, ele não estaria nessa torcida, né? Mas, mano, o negócio é igual a Heloísa fez com a viagem do Japão, tá ligado? Tipo, ela trabalhou muito tempo sem objetivo e foi horrível. Agora que ela foi pro Japão, ela falou, tipo, nossa, vai ser muito mais fácil trabalhar agora, porque vou trabalhar pensando na minha próxima viagem pro Japão. Aí, ó. Então, arrume um objetivo pra sua vida. Daí, tipo, tudo vai fazer sentido. Mais ou menos. Rubens Fernando pergunta, Evil Within ou Dark Souls? Qual tem mais retry? Nossa, que pergunta do Duelo de Titãs. Cara, não joguei Evil Within, mas Dark Souls tem que retentar muitas coisas várias vezes, assim. Felipe Brasiliano pergunta, que crossover doido vocês adorariam ver nos videogames? Deixo aqui a minha contribuição. Sonho com o dia em que se lançará Shonen Jump versus Capcom. Esse é da hora, né? Olá. Alguém? Palpites? Eu não sei. Eu acho que a treta com o negócio da Shonen Jump é que é sempre, tipo, Shonen Jump. Daí, tipo, eles têm que pegar um cara de cada série, tá ligado? Ou dois. E daí eles têm que pegar uns caras que ninguém liga. Deviam fazer, tipo, um Dragon Ball versus One Piece, tá ligado? Que todos os personagens são, tipo, pessoas que você ama. É, bom, isso é verdade. E daí ia ser treta. Trota. Jefferson Rodrigues. Da série filosófica, cocada de maracujá e outros sabores é válido ou vocês preferem a classicona mesmo? Cara, eu gosto da clássica, velho. Eu acho que clássica assim, me agrada. Você não pode ter medo de experimentar coisas novas. Sim, sim, totalmente. Mas a clássica, ela é clássica por um motivo, é clássica, né? Exatamente, cara. Por um motivo. Sim, sim. Tipo, se a boa fosse de maracujá, teriam inventado ela da primeira vez. Na verdade, se a boa fosse de maracujá, ela não chamaria cocada, sabe? Teriam feito a maracujada qualquer outra coisa. Whatever. Juno Cecílio, recapitulando a mesma pergunta da semana passada, que ainda está me assombrando pelos dias e noites e madrugadas de preocupação sem fim. Books, socorro! Tô com um baita problemão de periculosidade máxima. Ô, louco! Nossa, essa foi a melhor introdução de pergunta. Tipo, é bom ver uma pergunta muito perigosa mesmo agora. Desde pequeno, aprendi que se espirrar de olhos abertos, os olhos puram pra fora. Nossa, pesado. Esse é o nível da pergunta que nós estamos lendo. Desde pequeno, aprendi que se espirrar de olhos abertos, os olhos pulam pra fora da cabeça. Caralho. Então, sempre segurei os olhos pra eles não pularem pra fora na hora de espirrar. Tipo, com a mão, assim, deve ser da hora. O problema é que, agora estou... O problema é que agora estou usando óculos toda vez que sinto que vou espirrar, já levo a mão aos olhos e acabo sujando toda a lente. Como proceder? Cara, tipo, eu já ouvi essa teoria várias vezes também. E um belo dia eu decidi ser corajoso bastante, espirrei de olhos abertos e eu tô com meus olhos aqui ainda. Mas tem como espirrar de olhos abertos? Eu acho que tem como. Não, lógico que tem, cara. Você não precisa necessariamente fechar os olhos pra espirrar, cara. Alternativamente, você pode espirrar, você pode simplesmente andar com óculos de natação, tá ligado? Também, eu acho que aí eles seguram os seus olhos se eles saírem voando. Também, mas eu acho que não tem problema, seus olhos vão continuar, porque eu acho que, obviamente, tem intensidades de espirro. Tem espirros que vêm lá do âmago do seu ser que você tem que fechar os olhos. Mas tem alguns que dá pra você pegar e... E no que você vê, seus olhos estão abertos e seus olhos ainda estão lá. Então acho que, mano, numa boa. Cara, para de manchar seus óculos. Eu quero ver essa história aí, porque pra mim, até onde eu sei, não dava pra espirrar de olhos abertos, não, hein, meu? Eu sim, cara. Então eu vou ver isso aí. Cara, eu sei o seguinte, cara. Eu tenho um pug e eu vejo ele espirrando o tempo todo. E, cara, se os olhos deles não pulam, os seus não vão pular. Então, exato. Não se preocupa. É, porque eles já estão pra fora, os olhos tá do meio pug, pra sabe? Fora mesmo, tá ligado? Exatamente. Não saiu inteiro, tá 10. Bruno Fedato Barbosa. Buquinhas do meu S2. Qual a experiência de vocês em RPGs de mesa? Já jogaram? Ainda jogam? E essa Max Rebo TV sem vídeo? Pois saiba o senhor, fique o senhor sabendo, Leviano, que já temos episódios novos gravados e que já estão agendados. Mentiroso, caluniador e mentiroso. Senhor é mentiroso, caluniador e mentiroso, mentiroso e caluniador. É, mas qual é a pergunta mesmo? Ah, é. RPG, sim. E essa... Vamos em partes. Primeiro os RPGs, por favor. Tá. Cara, sim, eu joguei bastante RPG. Eu tipo, também. Dungeons & Dragons, Shadowrun, Defensores de Tóquio. Cara, Shadowrun eu joguei só depois de do que saiu o jogo no Super Nintendo. Eu nunca cheguei a jogar de mesa, tá ligado? Eu joguei de mesa um pouquinho, assim, não foi muito. Eu joguei tipo, bastante D&D. Eu joguei muito Vampiro. Eu jogava Lobisomem, cara. Eu jogava bastante Lobisomem. Eu jogava aquele Paranoia, lembra? Sim, eu jogava bastante essa porra também. Cara, eu joguei Toon também. Nossa, Toon, velho. Toon... Que mais? Mas eu não jogava GURPS porque GURPS é pra trouxa. Cara, GURPS é muito chato, cara. É muito pro otário, tipo, cara. Tipo, GURPS é um sistema muito, muito imbecil. É muito maloide, cara. Sou preconceituoso com GURPS, assim. É, eu também, cara. Eu também. Mas... E Magic, pra caralho também. É que não é bem RPG, é, né? É, mas... Mas era muito engraçado que tu... Jogo de carta de RPG? Tipo, não é RPG, tá ligado? Tipo... Falcão, você quer contribuir? É, também, nossa, não joga há muitos anos. Inclusive, o Daniel, a gente sempre comenta isso, que a gente queria voltar a jogar, tipo, toda vez a gente fala. É que a grande chance é que, tipo, é que uma questão é que você precisa ter, tipo, sabe como a gente tem a nossa frequência de sentar nós e gravar o podcast, sim, ou sentar sim. e gravar o vídeo? Tipo, a gente já faz isso duas vezes, a gente já tem trampo, já tem um monte de coisa. Meu, imagina você sentar e aí arranjar um trampo, um tempo e um lugar. E uma galera. E uma galera que esteja disposta a sempre estar lá. Tipo, mas no último encontro que teve aqui da Max Fable, que os buqueneiros armaram lá na Gibi, falaram sobre armar um rolezão de RPG de mesa. Eu acho que, tipo, se tá comentado e isso deveria rolar, galera. Aí, ó. Se chamou, a gente cola, a gente joga o D20, é nóis, filho. É nóis, filho. Joga os dados aí, tio. Joga os dados, é nóis dar uns pipocos nos orcs, tá ligado? É isso, mas é real. É, sério, tipo, se vocês quiserem programar, cara, eu aqui em São Paulo, se tiver algum grupo, pô, podem programar que a gente começa a fazer alguma coisa. E pode coisa ser o assim. Sistema que for, menos GURPS. Porque, tipo, mesmo se for D&D ou Lobisomem, eu não vou lembrar, porque faz muitos anos, tá? Então eu vou ter que reaprender tudo também. Então joga o sistema que for que a gente tá dentro, cara. Menos GURPS. Seguindo adiante. Não, na verdade, a melhor coisa do RPG de mesa que eu já ouvi na minha vida é no Harmontown, o podcast do cara que fez Community, que no final de todo o podcast eles jogam um RPG. Ah, é? Eles jogam Dungeons & Dragons. Ah. E eles têm um mestre que é um cara, tipo, um dia ele chegou no meio do podcast e falou, tipo, porque o podcast deles é ao vivo, tá ligado? Com a plateia, como se fosse um stand-up. E daí ele falou, tipo, ó, a gente tava pensando em jogar Dungeons & Dragons, tem alguém aqui que seja mestre e tal. E daí chegou um cara, que é o Spencer Crittenden. Que é tipo um cara barbudaço. Não, ele é tipo, ele trabalhava carregando caixa na loja da Apple. Né? Ele falou, eu sou e tal. Daí ele subiu lá e daí, tipo, a gente vai fazer, sei lá, uns testes com os mestres e tal. Daí você pode ser o primeiro. E ele tá, tipo, até hoje. Hoje os caras vão, tipo, ele lota. Os podcasts lotam de gente. Tipo, quando ele sobe no palco, os caras piram. Porque ele é o melhor mestre de todos os tempos. Ele faz as melhores histórias. É muito engraçado. É a melhor coisa do mundo. Então, se a gente fizesse, tinha que ser louco. Uhum. A gente devia fazer o segundo podcast no mundo a fazer jogar Dungeons & Dragons no podcast. Boa ideia, velho. Ia ser da hora. É verdade, cara, não é uma má ideia, não. Não ia ser louco. A gente podia fazer um... Ó, isso daí é o tipo de coisa que a gente tem que conversar off, porque senão as pessoas vão cobrar a gente depois. Vão ter ideias, mas tipo, dá pra ter umas ideias. Vamos tampar um microfone e conversar agora. E daí as pessoas ficam curiosas. Vai ser tipo um podcast dos caras tentando ouvir assim, aumenta o volume, acho que vai dar pra ouvir. Continuando. Vocês aprovam o nome da embarcação WhatsAppica da WhatsAppica, não. WhatsAppica. O nome da embarcação WhatsAppica da Max Ribo, o holandês chapadão? Sim. Cara, com certeza. Sim, cara, é um bom nome, cara. É um ótimo nome. E uma dica para todos os bucas residentes da cidade de São Paulo, dia 18 de novembro, às 8 horas, estreia uma peça de teatro que estou estrelando. Estrelando? O cara é muito o Brad Pitt do amanhã. É uma estrela. É a estrela do nosso, do nosso convés, né? Brilha, Barbosa, brilha. O grupo de teatro Estalo conta 20 vezes Otelo, no salão do Colégio Benjamin Constant. Animal, venham meu. Assistir, é de grátis, e sim, é um grupo de colégio, mas a peça não é coxa. Cara, o final de Otelo é tensíssimo. É isso que eu ia falar, Otelo é animal. Estão todos convidados. Então, só repetindo aí, pra quem quiser ir, é dia 18 de novembro aqui em São Paulo, às 8 horas da noite, o grupo de teatro Estalo conta 20 vezes Otelo no salão do Colégio Benjamin Constant. Procurem aí na internet o endereço, que eu acho que é interessante, sim. Felipe Dottori, 2 pontos. Bucas, Vocês curtem Foo Fighters ou é muito mainstream? Alguma expectativa pelo CD novo? Nem sabia que tinha CD novo. Alguém não, sabe? Cara, eu não curto muito Foo Fighters. Né? Eu fui já num show, quando eu tava em Montreal, porque falaram que o show deles era grandão e tal, sei lá o quê. Foi divertido. Uma das coisas que mais eu achei engraçado foi que deu o intervalo daquele clássico intervalo do Bis, sabe? Que sempre tem, que eles sempre fingem e tal. Vamos embora, viu, galera? Adeus! É, exato. Mas nenhum road entra pra tirar as coisas do palco, né? Nem assim, tá apagada. Beleza. É, mas aí, basicamente, o que foi engraçado que foi, aí começou esse intervalo, né, de eles saírem do palco, aí assim que saiu, ele ligou uma câmerazinha, que ele, tipo, ao vivo, assim, que tava, que mostrava no palco, tipo, no telão do palco, aí era o, como que é, o Dave Grohl, né, Dave Grohl. Ele tava segurando, aí ele vai, acende um baseado gigante, assim, no meio de um show pra famílias e tudo, foda-se. Sim, de um baseado gigante, assim, começa a fumar, começa a fazer as caras, assim. Eu achei muito engraçado. E aí ele volta, quando ele volta pro palco rapidão, antes de todo mundo, e ele começa a contar umas histórias de turnê do Nirvana, tá ligado? Cara, que louco. Então, isso foi legal. E ele conta, tipo, como ele e o Kurt Cobain estavam trazendo muito haxixe do Canadá pros Estados Unidos, assim, saindo Seattle. Aí eles não tinham... Só que eles foram idiotas, eles, tipo, esqueceram que eles tinham que passar pela alfândega, saca? E aí eles foram, tipo, pegaram, moldaram o haxixe, assim, e botaram, tipo, na sola do pé, dentro da meia, e aí eles foram indo. Só aí, tipo, os caras desconfiaram que eles estavam com drogas mesmo, fizeram eles, tipo, começar a tirar roupa. Aí, quando eles iam tirar o tênis dos caras, falou: não, tudo bem, vai, podem ir, podem ir embora. Nossa, muito cara. Pouco, muito pouco. Cara, tipo assim, eu não curto muito o som do Foo Fighters, mas eu respeito pra caralho o que eles fazem, cara. Tipo, então. Eu acho, tipo, é um som bem honesto, assim. É que não cai no meu gosto porque eu não ouço mais tanto rock hoje em dia, tá ligado? Mas tirando isso, os caras são bons, cara. É. Eu gosto, mas não acompanho, assim, tal. Então não tenho muita expectativa com relação a disco novo nem nada, assim. É, foda-se. Eu acho bem foda. É uma banda que, tipo, é uma banda que eu ouço e falo, tipo, nossa, esses caras são muito bons, mas eu nunca fiquei apaixonado por eles. E é muito foda que se eu ouço os discos deles, ele, tipo, não tem um disco que eu falo, ah, esse foi meio chato. Todos representam, assim, tá ligado? Tipo, pode crer. Eu acho que é muito, tipo, a banda de rock definitiva, assim, que a que durou depois da época das bandas de rock, tá ligado? Pode crer. Mas que é legal. Tipo, se você gosta mais ou menos de Foo Fighters, você pode assistir o documentário deles no Netflix. E daí você vai realmente gostar de Foo Fighters, que é bem da hora, apesar de, tipo, ser muito cansativo olhar o Dave Grohl contando as coisas. Porque ele conta, tipo, parece muito que ele fez um filme pra ele, sabe? Tipo, que ele falou, tipo, filma eu aí, eu vou contar uma história engraçada, ó. É, o Nirvana era demais. E daí, eu peguei a bateria e toquei, tipo, é isso que ele faz, cara. Juro pra você, o show do Foo Fighters é a única parte legal é quando eles não estão cantando e tocando música, porque, tipo, é o Dave Grohl falando umas bosta da época do Nirvana. Mas cara, ele é muito, tipo, apaixonado pela lenda dele mesmo. Ele assim, é engraçado. Mas sim, se eles vão lançar um disco novo, ouvirei. Eu ouvirei. É, eu levo você pra ouvir. Yuri Eotin Elst. Bons ventos os trazem, caríssimos lordes das respostas. Antes de qualquer coisa... Essa é a voz do... Foi uma entrada meio Cid Moreira apresentando Mr. M, né? Antes de qualquer coisa, eu quero vos agradecer pela valorosa ajuda prestada nesses tempos difíceis pelos quais eu passei. Graças à vossa iluminuscência, eu não sei se isso é uma palavra. Eu acho que não, mas pode ser. Eu aprendi a aceitar o meu filho do meio, o Fifeiro, como uma pessoa normal que ele é. O meu filho, o Fifeiro. Cara, espero que seu filho não ouça esse tipo de coisa. É o nome do moleque, tá ligado? Fifeiro Bileschi, tá ligado? Fifeiro Bileschi. Contudo, a respeito desse assunto, sobra-me ainda uma última aflição no peito. Prometo ser esta minha última pergunta sobre o tema. Cara, eu gostaria de falar que ele de fato está apreensivo em relação a isso, porque é o quarto podcast que ele... Peraí, deixa eu só fazer um parênteses, cara. O filho dele é o Lelesque Bileschi, cara. Lelesque Bileschi, cara. Fala, continua a pergunta, Rony. A pergunta é, quantas vezes eu posso jogar FIFA buscando uma revanche contra um garoto de 8 anos sem me tornar um cara normal? Cara, a grande real é o seguinte, cara, contra crianças, o FIFA, você tem que aceitar que o seu tempo já passou, tá ligado? Tipo, não tem o que fazer. crianças têm todo o tempo do mundo, tá ligado? Pra jogar tipo, FIFA, cara. Você nunca vai ser melhor do que um brother do Call of Duty que, de 3 anos de idade. Você nunca, cara. Inteiro, cara. FIFA também, cara. Essa também molecada. Não é mais irritante. Então. Exato, essa molecada passa o dia inteiro jogando na internet. Você tem ideia do que isso faz pra uma criança? Elas viram experts na parada. Eles viram predadores, né? Eles viram predadores, viram verdadeiros monstros, cara. Então, tipo, joga pra entreter seu filho, mas não tenta ganhar, cara, porque não vai dar certo, cara. Tipo, é bizarro. Eu já vi. A gente morava com um brother nosso que ele tentava todo dia chegar na primeira divisão lá no FIFA, ou no PES. Era no PES? Não, no FIFA. E, inclusive, no PES. Eu descobri que ele chegou na segunda divisão. Ele chegou na segunda, mas é porque não tá época de férias, entendeu? Pode crer. Sacou, tipo, porque eu lembro mesmo. Que na época que a gente morava com ele era engraçado, porque tipo, mano, na época que não era de férias, ele chegava lá longe, jogava bem pra caralho. Época de férias, cara, ele quase jogava o controle pela janela, velho. Era bizarro, cara. Molecada isso é debulhava isso ele, é verdade, cara. Isso é verdade. O molecada debulhava ele de quebra ainda xingava ele pelo microfone. Tipo, era. Você é mó arrombado. Você é mó ruim, Você é mó ruim, seu puto. Arrombadinho, da puta. E daí, tipo, então real é essa, cara. Tipo, joga pra entreter seu filho, mas não espere ficar melhor que ele, não, bicho. Porque a parada é tensa, cara. Essa molecada é tipo, mano. Eles são tipo mísseis Scud do FIFA, tá ligado? Exato, cara. É certeiro a parada. Enfim. É isso. A resposta certa é menos do que você gostaria. É, exato. Muito menos. Samir Rolenberg. Bucas, 2 pontos. Há um tempo, não vejo mais notícias sobre pirataria de games por aí. Os números ainda são muito grandes, ou é meu círculo social que passou a comprar mais conteúdo original do que nunca? Não, certamente diminuiu o número de pirataria, tipo, comparado com como era na época de PS2. Não, não tem nem... Isso é certamente. O que eu vejo que acontece é que a pirataria meio que evoluiu... É pra, tipo, sonegação de imposto mesmo, assim, sabe? O Daniel quase chorou aqui de rir. É, nós só transferimos de crime. De crime. É outro crime agora. Porque o que acontece é que, tipo, agora é mais fácil você importar todas as coisas, só que de uma forma, usando nota fria e todos os negócios, do que você piratear, entendeu? Porque se piratear, os caras te acham. Se você botar nota fria, bota advogado ali que resolve, entendeu? Depois já resolve, é sussa. Então eu acho que é isso que aconteceu, eles legitimaram a parada de certa forma, assim, sabe? Só trocou o crime. Acho que é isso. E tem mais, tipo... Por isso que você vê, por exemplo, o PlayStation 4 vendendo na Santa Ifigênia R$1.200, entendeu? Essa que é a questão. É isso, é sonegação de imposto, basicamente. Sonegation rules the nation. Agora, uma pergunta de sim ou não. Carlos Pivoto. Fiz uma dieta pivotinho. De 2 semanas e perdi 5 quilos. No café da manhã, como apenas omeletes. Pergunta... É de Deus ou não é? É do cara, capeta, cara. Aleluia, é. Aleluia. Aleluia, amém. É do Rick James, cara. É do Rick James, cara. Salve Rick James. Salve Rick James, eterno. Deus. Eterno. Lorde Rick James. Hideki Yamamoto. Nas últimas vezes que pedi pizza na casa de amigos, sempre tem 3 tipos de pessoas. Os que não gostam de cebola. É verdade. Os que não gostam de azeitona. Também é verdade. E os que têm... Eu acho que ele quis dizer intolerância à lactose. Os que têm intolerância à lactose, que é o caso dele. Vocês têm algum problema com algum ingrediente da pizza ou é só o meu grupo que é especial? Mano... Primeiro assim, o único problema legítimo aí é o seu. É. O resto é frescura. O resto é frescura, é frescura. É. Eu tenho... Vou contar uma história que tem um jornalista aqui, colega nosso, Jefferson Caio, que ele não come cebola. Então um dia eu presenciei, a gente foi pedir umas esfirras e tal, esfirra de carne, nem cebola, tá ligado? E aí ele pegava a esfirra e tirava cada cebolinha cara, pessoas que não de cima cara, da pessoas que não gostam de cebola são metódicas, cara. Minha namorada odeia cebola, ela vê um bagulho de cebola, pode ser tipo, tá no molho, moído. Foda-se, ela vai pegar um palito de dente e catar cada naco de cebola aí. Tipo, meu, como é que você vê essa cebola aí, cara? É. Tipo, eu odeio cebola, eu sinto o gosto, eu sinto a presença. E vai catando cada pedacinho assim com uma pinça, tá ligado? É medonho, cara. Ah, mas assim, azeitona é sussa, é só tirar a azeitona de cima da pizza, né? Tipo... É, de boa. Ah, azeitona é ridículo. Não, azeitona não tem como você não ver azeitona, tá ali, tá ligado? Aquela pagrada gorda. Gigante, assim. Tem uma só solta em cima do bagulho, tá ligado? É, tipo, no máximo tem uma por fatia, olha e assim, lá, tá ligado? E sempre vai ter o cara que vai comer as azeitonas, tá ligado? Sim, sempre. Sempre tem uma pessoa que vai comer as azeitonas. Sempre tem o filho da puta da azeitona. A minha frescura em relação à pizza é que eu não gosto de catupiry, cara. Tipo, catupiry. Ô, louco! Eu juro pra você, cara. Sério? Eu não gosto da consistência. Mais brasileiro dos queijos. É, cara, tipo, eu não gosto da consistência do catupiry. Eu acho ele. Tipo, eu acho que tipo, o queijo mussarela, ele dá uma certa... Ele é o cimento que segura a pizza, ele entende? Ele tem uma textura, né? Exato, tipo, você joga outros ingredientes lá, a mussarela pega e segura, tá ligado? Eu gostaria de falar um relato aqui que aconteceu comigo, algo horrível. terrível, assim, péssimo. Eu estava na BGS, na praça de alimentação. Lógico que os relatos de coisas horríveis começam com eu estava na BGS. Eu estava na BGS, na sala de alimentação. Aí. Sala de alimentação. Sala. Sala que tem um tubo, você fica embaixo e. alimento. Exato. O curral da sala, BGS. O salão de alimentação. E a sala de alimentação. A praça. Eu tô tentando. Era praça, desculpa, gente. Eu tava falando sala. O largo da alimentação. Largo. Galpão da alimentação. Então, no galpão da alimentação, eu tava lá e aí eu tava me preparando uma entrevista que eu acho que eu ia fazer, sei lá, com o Ed Boon, do cara do Mortal Kombat, alguma coisa assim. E aí chegou o Bruno Isidro, que hoje tá no Kotaku e tal. E ele falou, oh, e aí, Falcão, como é que você tá? Tal. Aí ele foi e pediu duas pizzas, né? E sentou na minha frente. Aí ele falou, Falcão, eu tenho algo muito especial aqui pra te mostrar. Ele foi, pegou uma das pizzas, pegou o ketchup, assim, e passou loucamente na minha frente, assim, ó. Olha o que eu estou fazendo, Falcão, eu estou passando ketchup na minha pizza e você não pode fazer nada. Então é isso, eu gostaria de denunciar Bruno Isidro, veio a São Paulo e passou ketchup na pizza. Ketchupeiro, mano. Ketchupeiro na pizza, maldito Isidro. Meu Deus, cara. A minha única restrição com pizza é palmito, não curto palmito, assim, mas fora isso. Não curto palmito também, mas quando vem eu, tipo... Quando tá fácil de separar, eu separo, quando não, eu como, foda-se. Mas acho que, tipo, a única coisa justificável e honesta é a intolerância à lactose. O resto é frescura, sabe? Mas... Total. Mas, sinceramente, se o seu grupo de amigos, tipo, não gosta de cebola, não gosta de azeitona e tem intolerância à lactose, vocês não gostam de pizza. Então. Tipo, vocês deveriam pedir um hambúrguer. Isso vocês estão errando, coisa, mano. Tipo, exatamente. Não é que seu grupo é especial. A especialidade deles é que vocês não deviam estar pedindo pizza. Reclama com a galera que gerencia aí o seu salão alimentar. Que tem, sala da alimentação. Que tem algo de errado. Quem administra a sua sala de alimentação. Porra, é foda, né? Eu tô lendo o nome desse cara faz duas semanas, agora eu tenho que ler o nome dele de verdade. Então, né? Uma hora chega pra todos, cara, nós, tem que pronunciar todo o nome mundo dele. Todo tentou isso de algum jeito, cara. Só o X-Book. O X-Book. Is that a water closet? É. O famoso X-Water Closet, o X-WC. Tipo, vem aqui no prédio, a gente vai ver como o porteiro diz o seu nome. Porque Rayoni tá fácil ainda, tipo... Pergunta, o que vocês acham das declarações da Ubisoft que 30 frames por segundo oferece uma experiência mais cinemática no novo Assassin's Creed Unity? Acho que ele quis dizer cinematográfica. Eu acho que é uma desculpa esfarrapada. Cara, eu acho que assim, eles podem falar o que eles quiserem, se eles estão certos ou não é outra questão. Eu acho que eles falaram... Cara, eu não sei, cara, essa coisa de frames e tudo mais, essas potências gráficas, e isso é melhor do que aquilo, é sempre complicado. Mas quantos são qual é o frame rate dos outros? Então, normalmente, os jogos, assim, na verdade o que acontece é que com a nova geração, espera-se que os jogos sejam do Hobbit em 10, em 1080p, no mínimo. Sim, mas quantos frames? Normalmente 30 ou 60, ideal seria 60. Normalmente, os caras fazem ou 30 variável, isso. Ou eles travam em 30, ou eles ou eles tentam 60. Cara, só digo um negócio, cara. Blast Processing. Sim. Foda-se tudo Blast isso. Processing. Blast Processing. Blast Processing. Cara, então, e aí que tá, entendeu? Se os caras não conseguem ainda chegar nisso nos consoles de nova geração. É que com 60 frames é difícil com resolução tão alta, né? Mas eu acho assim, em tese, muito em tese... 30 quadros por segundo é mais perto dos 24 quadros por segundo, que é, tipo... Quanto que é de cinema? Cinema, normalmente, é 24. O que acontece assim, você filma, normalmente, em película, 24. A maioria das... Na verdade, não é nem 24, né? 24.98.7. Assim. Então, cinema... Agora eu vou falar de cinema, eu cruzei as pernas. Você fez uma pergunta de cinema? Calma aí. Não, mas o Raoni pode me ajudar porque ele também fez cinema. Não, caralho. Eu tô assistindo só. Ai, alunos de cinema. Mas sim, 24. Normalmente essa é o frame rate de película. Porém, isso está mudando. A maioria grava hoje em 30, porque a maioria das câmeras de de filme, vídeo, faz 30. Que é 2997. É 2997, exatamente. Chupa o meu diploma, galera. Exatamente. Exatamente. É, a maioria hoje em dia, tipo, internet e todas essas coisas, usa 30. Esse é o padrão mais básico que tem. É, não, mas, assim, 60 frames, no caso de videogame, como você tem uma questão de resposta, é interativo, então você precisa ter um feedback que seja tão rápido quanto você perceba que ele seja, sabe? Retroalimentação. Exatamente. Então você precisa de... Os 60 frames por segundo é realmente uma coisa boa, porque deixa mais fluido, entendeu? Deixa tipo um movimento mais fluido. É, tem jogos que tem que ser 60, por exemplo, jogo de luta tem que ser 60, cara, não tem boi. Por quê? É, por causa do input, porque tipo, tem muito combo, muita coisa que depende do frame. Entendi. Então tem que ser 60 pra ser o mais fiel possível. Você ter uma chance de ganhar do cara do documentário dos games. Exato, porque se você vai contar os frames, você precisa saber, não pode ser variável, entendeu? Tipo, tem que ser sempre fixo e tudo mais. Muito rápido. O segredo do jogo de luta é que, tipo, você é muito mais rápido que outro cara. Não dá pra você ser muito mais rápido se, tipo, cada um tá andando a 6 frames por segundo. É, então. Pois é, tem isso. Mas, assim, é o que o Falcão falou. Os caras podem falar. É uma desculpa? É uma desculpa. Precisa. A real é. Sabe qual que é o grande lance? Esse Assassin's Creed Unity é bom ou não é? É isso só que você precisa saber. Quando você vai jogar, vai ficar bom ou não vai? Já que é sobre a Ubisoft, a resposta é: a Ubisoft devia aproveitar toda a oportunidade pra calar a boca e ficar na casa deles. É, exato. E toda vez que eles abrem a boca, dá alguma merda. Dá alguma bosta nesse jogo, tipo, dá alguma mano, bosta. Mano, é foda, né? Pois é. Mas eu acho feio. Tipo, todas as TVs novas que eles têm um frame rate muito mais alto, fica esquisito. Porque o material pra essas televisões não é feito pra 60 quadros por segundo, né? Mas, tipo, Esse é o foda. É, então, o Hobbit fica estranho. Eu acho ótimo que o negócio vai ser 30 frames por segundo, porque eu não vou vomitar jogando. Exato. E esse foi um argumento memes da internet. E se você eleger o Aécio, ele vai fazer o bolsa cocaína. O bolsa é 30 frames por segundo, cara. Muito bem, é isso aí, cara. Votem na Dilma, que todos os seus jogos vão ser 60 frames. Um milhão de frames. 13 frames. Todos os frames. Mas acho que a resposta pra o que vocês acham das declarações é tipo, foda-se, né? Tipo, foda-se, na real. É punhetagem, porque tipo, até ontem a gente jogava assim. Isso, a gente via tudo assim. Então, para de reclamar. Exatamente. Tipo, a menos que seja um caso muito específico. Daqui a um ano, dois anos, tipo, não tem discussão. Exato. Daqui a um, dois anos as coisas vão ser bem mais... vai ser diferente a parada. Mas por enquanto, meu, tudo bem, vai. Dá pro gasto. Acho que igual o Mark Maron contando sobre os amplificadores da Macintosh. Não, que ele foi entrevistar o Jack White, e no escritório do Jack White ele tem tipo 10 amplificadores da Macintosh, que tem a altura do quarto e o cacete. É. E ele falou, nossa, que louco, né? Marshall, não é Marshall? Macintosh? Não, era um nome esquisito. Não é Macintosh, mas não era Marshall também. Eu lembro que era um nome que como assim? Não, mas sei. Não é o da... A Apple não faz... Mas tá, sei. Era um outro bagulho. E daí ele falou, louco, né? Eu vou comprar um desse pra mim, né? O cara tem 10, eu posso ter um. Uhum. Daí ele foi na loja e falou, é aquele, eu quero aquele. O cara falou, tipo, custa 14 mil dólares. Ele falou, tipo, é foda, porque, tipo, ou você tem 14 mil dólares sobrando, ou você compra e daí você vai, tipo, passar o resto da sua vida tentando nivelar aquele negócio pra soar bom. E daí você vai na casa do seu amigo que tem, tipo, um computador que vai rodar a música muito melhor que o seu, tá ligado? Pois é. Então, tipo, é umas coisas que não adianta, sabe? Mas o som do vinil é muito melhor. Você não consegue ouvir a diferença. Cala a boca. Cara, isso do som do vinil é foda. Tipo, não... Ah, porque som de vinho é o que é muito foda. Você vai ver o sistema do cara, tipo, ele liga numa caixinha de computador podre. É, tipo, mano. De 8-bit, tá ligado? Tipo, porra, amigo. Põe naquela caixinha que vem numa Sound Blaster, né? É, exatamente. Tipo, porra, aí não, cara. Se você... Ah, beleza, quero ouvir as diferenças do vinil pro negócio. Tio, aí você vai comprar o melhor amplificador que tem, o melhor sistema de som que tem pra você conseguir ouvir diferenças. Senão é tudo igual, cara. Vai valer a pena o vinil que você comprou. Exatamente. A resposta pra o que vocês acham das declarações é: se eles não tivessem declarado, eu não repararia. Exato. Iago Caldeira perguntou: Ahoy, Bucks! Ahoy! Como que é? Hoje discutimos discutindo com um amigo sobre o Ciência Sem Fronteiras e toda a experiência de morar fora do Brasil, sentimos todo o chorume que estamos vivendo aqui em relação ao custo e qualidade de vida. Ele, que é um amante de carros, estava me mostrando alguns modelos e eles chegam a custar 15 vezes menos do que pagamos aqui. A grande questão é, dois pontos, ao ir nessa maravilhosa experiência, estou com medo de ter uma bela depressão ao voltar. Você terá. Estou com medo de ir, de viver lá e tudo mais. Como proceder com a vida? Cara, são várias coisas. A primeira é tudo isso depende. Você está usando como comparação carro, mas carro no Brasil, em específico, é uma das coisas mais abusivas que existe. Acho que a primeira coisa é assim, vai. Antes de qualquer coisa. Tipo, você quer, não sei se eu vou. Não, vai, você tem que ir. Vai pra lá, essa é a primeira coisa. Esses negócios do carro é tipo, é muito relativo, cara. Do carro não digamos, índice de custo e riqueza. No Brasil, ele é muito, muito alto o preço de carro, porque as pessoas pagam muito, muito caro. Tipo, é uma tradição, as pessoas precisam ter carros. Nossa, puxa, eu preciso trocar de carro, já faz 2 anos que eu tenho o meu. Sabe, existe essa coisa na classe média brasileira que é de trocar de carro e de usar carros e tudo mais, ainda mais em São Paulo. O custo de vida em São Paulo tá alto? Tá. Pra caralho. Principalmente pra quem mora perto do centro expandido, áreas nobres, tá caro pra caralho. Nos outros lugares você vai encontrar diferente? Depende do quanto de grana que você ganha, tá ligado? Se você ganha em dólar, talvez não seja praticamente a mesma coisa. Se for em real, vai ser muito pior pra você, etc. Mas a questão de ir viajar... Cara, eu quando fui morar no Canadá, eu estava muito puto com o Brasil, o Daniel lembra, eu falava um monte de bosta, falava, mano, essa merda desse país, blá blá blá, era típico da galera reacinha capial que, tipo, não, porque o Brasil é uma bosta, tudo é ruim, o problema do Brasil são os brasileiros, blá blá blá, todas essas bostas assim, né? É um câncer do Brasil, blá, blá, blá, sabe? Eu adorava falar essas coisas. Quando eu fui pro Canadá, cara, eu aprendi muita coisa sobre o Brasil, indo pro Canadá. Muita coisa mesmo. Quando eu voltei louco, apaixonado pelo Brasil, de verdade. Não só porque aqui não faz menos 37 graus, mas também, mas principalmente porque... Faz mais 37. Porque, tipo, tem coisas da nossa cultura que no dia a dia a gente acaba ignorando. A gente, por conta da mídia, por conta do Facebook, essas bostas, a gente é naturalmente levado a focar no nas partes ruins do dia a dia, sabe? No cara que morre, na violência, no ônibus que atrasa, no trânsito, esse tipo de coisa. Só que tem muita coisa muito foda aqui que você não vai encontrar em nenhum outro e que a gente acaba esquecendo de mencionar, entendeu? E você só vai descobrir isso realmente indo pra fora, no fim das contas. Você acaba só vendo isso no fim, viajando mesmo. Então vá, cara. Sinceramente, a sua pergunta é tipo, oh, estou com medo de ir lá viver e tudo mais, como proceder? Tipo, proceda com a sua vida fazendo o que você quer. Tipo, é? se o seu problema é voltar e achar que as coisas são ruins, você já sabe que são ruins. O seu amigo acabou de te contar, tá ligado? Exatamente. Se isso é o pior que pode acontecer, já aconteceu. Então, só continue. E aí também, qualquer coisa é só voltar pra onde você foi, pro país que você tava. Se você achar voltar pro Brasil e achar tudo horrível, tenta voltar pra lá de novo. Tem uns amigos nossos que agora estão morando lá nos Estados Unidos e tal, eles estão felizes da vida. Normal, cara. Cada um, né? Cada um, cada um. Assim como o Reinaldo Campelo, nossa última pergunta, que diz... Queridos Bucas, vírgula, dessa série de jogos que vem vindo nesse finalzinho de ano, quais vocês estão animados? Caso tenha sido perguntado, não foi perguntado, mas ele deixa um abraço para os senhores. Thank you. E, Mussa, como se recupera um amigo que ficou preso em Lordran? Eu não sei se foi uma boa escolha apresentar Dark Souls para ele. Dark Souls nunca é uma boa escolha, mas é uma boa escolha. Então, tipo, você vai viver para sempre nesse paradoxo. Voltando ao primeiro... amigos jogar Dark Souls. Não deixam, porque faz mal, mas eles querem, então faz tudo mal, bem. Mas faz bem. Jogos que estão saindo no finalzinho do ano. Alguém? Bayonetta 2. Cara, eu ainda não joguei o Shadow of Mordor, eu tô me coçando muito pra jogar. E o Assassin's Creed Rogue, cara. Puta que me pariu, eu quero ser pirata, caralho. Eu vou jogar essa bosta até dizer chega. Eu acho que é só jogos que ainda não saíram, hein? Então, quais vocês estão animados? Vocês estão animados pra... Você não pode estar animado pra Bayonetta 2. Você só pode querer aquilo que você não tem. O que vai sair esse ano? Eu não lembro mais. Já saiu o Mario Kart e aquele Zelda da porrada, então quem liga? Exato. Oh, que importa. Vai sair o Call of Duty de novo. Vai ser bem diferente do velho. Vai sair os Assassin's Creed também. Vai sair o Far Cry. Eu queria jogar o Far Cry. Far Cry vai ser da hora. Vai ser legal. Que mais? É, esses daí são os que são. Eu quero jogar Captain Toad, Captain Toad Treasure Tracker. Sim. Louco. Sim. Que vai ser do caralho, vai ser muito bom. Boa resposta. E como se recupera um amigo que ficou preso em Lardran? Invade ele pelado dando ninja flips. Nossa, essa foi a melhor resposta que eu já ouvi pra qualquer pergunta. E nossa, invada ele pelado. É isso. A minha filha, como que eu converso com ela sobre crack? Você fala assim, você invade ela pelada. dando ninja flips. Caralho. Isso é bom, tá ligado? De nenhuma maneira. E é isso! Uhul! Muitas toneladas de crocância, cremosidade meu Deus, e pura delícia. Dá até pra esconder debaixo do banquinho do helicóptero. Animal. Bom, vamos... Vamos terminar essa bodega? Vamos encerrar essa bodega. De mas antes de encerrar essa bodega, vamos levar uma pausa. Sim. Totalmente simbólica. Ok. Que não faz a menor diferença, mas a gente vai pausar de qualquer jeito porque é o nosso podcast e a gente faz o que a gente quer. Já voltamos. Now they got the freaks and that's a known fact. Before I got jacked, I was on the same track. Back up, cause it's on NATENME. The woman to the G. Uau, essa pausa foi deliciosa. Fenomenal. Nossa, estou descansado. Foi uma orgia. Vocês nem estão ligados. E, bom, seguindo essa grande finaleira, vamos para dicas. Uhul. Dicas. O que temos de dicas hoje? Nós temos duas dicas bem simples, rápidas, tranquilas. A primeira é do nosso grande, querido amigo Gustavo Petró, que finalmente... Petrot. De fato usando em toda sua plenitude os recursos da TV Globo e aí virou agora apresentador de um programa na TV Globo chamado Madru Games, que se passa na madrugada de sábado. São drops rápidos, né, de dicas e entrevistas bacanas com pessoas dos games e coisas dos games. É bem bacana, sábado de madrugada, não tenho certeza que horas que estreia. Passou primeiro semana passada. Eu não tenho certeza agora que horas que é. Mas é no sábado e também eles botam depois online no G1. Exatamente, com mais conteúdo, inclusive, na internet. Então é bem bacana, cara. Eu assisti, pra quem curte o último episódio foi sobre Dota e tal, eles falam algumas coisas bem interessantes, assim, e não é totalmente para leigos, né, galera que não entende, é tipo realmente uma galera que curte, leu uma coisa ou outra de videogame e é bem acessível, tá? Na TV aberta é da hora. Bem do caralho. E o último, não sei se isso é uma dica exatamente, eu tenho medo de falar que isso é uma dica. Oh, Deus. Mas, Mussa, você me mostrou um vídeo aqui, cara, de um cara comendo... cenouras. Você pode explicar que bosta é essa? Cara, é uma dica, mas sabe? É assim, se você realmente não tem nada pra fazer, assim, se já acabaram todos os seus vídeos na internet, acabaram seus amigos, acabaram seus jogos, acabaram tudo na sua vida. Se você tá a um passo de meter uma bala na sua própria cabeça e não tem nada pra fazer, você vai no YouTube, você vai digitar John, sem o H, John eats carrots. João come cenouras. É um cara... que ele passa, tem mais de 300 vídeos no canal dele, e todo vídeo é tipo 40 minutos do cara olhando pra câmera sem falar nada, comendo cenourinhas, comendo mini cenourinhas. Como ele chama? Baby carrots. Exato, cenouras baby. Bebê cenouras. E é isso, o cara olhando pra você, ouvindo música, ouvindo rádio, comendo baby carrots. É isso! A internet é um lugar maravilhoso. Mas é isso quantas vezes? Então, ele tem 357 vídeos, é isso? Tem mais de 300 vídeos, cada um deles com uns 40 minutos. E se é uma música, é a mesma música em looping uns 40 minutos. Caralho, cara. E é isso, assim. Eu queria muito saber como é a vida dessa pessoa, assim, de verdade. Vaga. A única coisa que eu consegui esboçar quando eu vi esse canal de vídeo foi, cara, isso é arte. E é isso. Isso é arte. É alguma arte, eu não sei qual. É alguma coisa. Isso é alguma coisa, tá ligado? É a única explicação, cara. É a única explicação, isso é ser arte. Bizarro. Ah, eu tenho uma dica também. Ah, manda bala. Essa semana, o Too Mellow, que é o mesmo produtor que fez os mashups do Chrono Trigger com as músicas do Jay-Z, inclusive fez o Nasselvania, que é o Nas com a trilha sonora do Castlevania. Ele lançou a última página da sua trilogia de mashups, que é absolutamente mitológico essa última edição, que é uma mistura do Wu-Tang Clan, Sim, com o 36 Chambers. Mas não é só, fui ver, são várias músicas. Ah, são várias? São várias, inclusive tem umas do Old Dirty Bastard sozinho também. Ah, que louco. É, misturado com a trilha sonora do Final Fantasy VI. Louco. E tá do caralho. Tá do caralho, esse, né? Maluco mandou muito bem de novo, tá ligado? E pra quem não ouviu os outros mashups, vale a pena também, que é a Jay-Z com a trilha sonora do Chrono Trigger e o Nas com a trilha sonora do Castlevania. Tipo, todos valem muito a pena. São mashups muito bem feitos, tipo... O cara fez com um puta cuidado mó legal, assim, tal, e vamos ver se ele não produz mais coisas, porque, não, deu muito certo. Louco. Loucuragem. Loucuragem. E é isso, né? Acabou, que a gente tá ouvindo, velho. Hoje? Hoje nós estamos ouvindo, você que selecionou, Daniel. Ah, eu que selecionei, logo. Essa eu foi que sua. Sei. O que estamos ouvindo hoje, Daniel? Ah, estamos ouvindo. Exatamente, eu não sei porque você perguntou, porque você sabe que... Eu não sei, porque eu tô narrando, né? Então sabe como é que é. Hoje estamos ouvindo o clássico do G-Funk, Regulate, do Warren G e do finado lendário, sempre deixando saudades, Nate Dogg. Sim, que era primo do Snoop Dogg. Que era primo do Snoop. Família Dog. Família Dog. Grande família Dog. Esse é um dos hinos do Gangsta Rap dos anos 90. Sim, cara. O cara que se consagrou falando: nossa, o meu primo é muito foda. Sim, é. Basicamente, cara. Exatamente. Basicamente, cara. Não, e cara, e essa música fenomenal, Regulate, que é basicamente uma história do Nate Dogg. Se aventurando pela noite. Com o R&D, se aventurando pela noite. E, tipo, aí, numa hora dá uma treta, eles matam os caras e depois voltam pras minas lá que eles estavam. Voltam comendo, pra levar, né? Umas minas pro motel, cara. Aliás, se vocês têm alguma dúvida que Nate Dogg era um cara foda, ouve essa música e presta atenção na letra. Esse cara, ele ganhou o troféu Brother do Milênio. É, cara. Ele fez a funça, salvou o mano dele. E ainda arranjou umas minas, chegou nas minas e falou que o mano dele também ajudou ele a matar os caras. É, tipo, sendo que ele não ajudou. Ele não ajudou. Na letra, claramente, deixa claro que o Nate Dogg fez o trampo sozinho. Exato, daí ele ainda descolou umas minas pro mano e falou: mano, vamos colar pro motel, e levou todo mundo lá pro rolê, cara. Exatamente. Fez isso tudo enquanto ele cantava muito bonito. Exatamente. Nate Dogg, saudades. Saudades, Nate Dogg. SD10. SD10, hashtag SD10, Nate Dogg. E é isso aí, né? É isso. Finaleira, quem Finalmente. Vai fazer o Jabba Bronx? É, Jabba Bronx, Moussa, a gente tava com saudades do seu jabá. Manda bala. Por favor, cara. Por favor. Quem quer mais Max Fibro na sua vida tem várias opções. Você pode acessar nosso site maxfibro.com.com sem BR, porque nós somos internacionais. Uhum. Lá onde a gente tem todas as nossas tiras, todos os podcasts, todos os nossos tudo. É, também tem o nosso Facebook, tem o Conversa da Max Fibro, que é a nossa comunidade, a nossa congregação de fiéis, né? Da Max Fibro, das pessoas que têm olho de vidro e perna de pau. Lá você entra pra conversar com uma galera muito firmeza, e lá onde a galera manda as perguntas e conversa com a gente, e tamo lá todo dia falando umas bosta pra quem quiser ouvir. Tem também o nosso Twitter, que é @maxribo_. O underline é importante, porque se você não botar o underline, você entra no perfil de um cara que não atualiza faz uns 6 anos, mais ou menos, o TT dele. Tem também a nossa Maxribo TV, que está voltando! Volta nessa sexta-feira, então amanhã, quando você estiver ouvindo, se você estiver baixando o Navio Pirata e ouvindo na quinta-feira, quando ele saiu, na sexta-feira tem Max Fibro TV com o nosso primeiro momento Tengo Sangue em vídeo. Uhul! E tem mais. Toda sexta-feira agora vai ter momento Max Fibro TV. Vai ter Max Fibro TV toda sexta-feira agora, vai ser o dia da Max Fibro TV. Um vídeo por semana toda sexta-feira. Fora isso, acho que eu não esqueci de nada. Acho bom mencionar nosso calendário semanal. Então, eu estava chegando aí. Vamos lá. Então, nós temos agora tiras, as tiras agora saem toda segunda e toda quarta, são duas tiras por semana. Agora, toda primeira terça-feira do mês tem Mix Ribble. Uhum. Então, na semana que vem ainda não tem, mas na próxima acho que tem. Na outra semana. Na outra vai ter. Inclusive vai ser de convidados especiais. Mix Fibro toda primeira terça-feira do mês. Toda quinta-feira tem Navio Pirata, que é o podcast que você está ouvindo agora. Sim. E toda sexta-feira tem Max Fibro TV. Yeah! Louco! Olha, e é isso só. Aí. Caralho, é isso que eu chamo de uma agenda cheia. Curtição! Isso aí, galera. Bom, esse foi o Navio Pirata. Muito obrigado por ter participado, Raoni Marques. Muito obrigado, beijo pra todos. Ele manda um beijo para todos. E é isso aí, vambora dessa porra. Até semana que vem, falou! Até semana que vem. Sexy as hell, I said, ooh, I like your size. She said my chords broke down and just sing real nice. Would you let me ride? I got a car full of girls and it's going real swell. The next stop is the East Side Motel.